Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 5 de setembro de 2021, nós estamos realizando o programa de número 846, onde nós queremos levar a vocês mensagem de paz, de tranquilidade, de serenidade. E esse mês aqui é o mês amarelo, o mês de setembro, onde nós vamos falar da prevenção do suicídio, quase os quatro domingos desse mês. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, pedindo licença a todos vocês para apresentarmos mais uma vez o nosso programa Vivência Espírita. E quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas de autoajuda e CDs. Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também as casas espíritas, os centros espíritas que nos apoiam, que são a Associação Maternal Espírita, a AME, o Grupo Espírita Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa, Luz e Vida e a Fraternidade Paulo de Tarso. Não esquecendo também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui do nosso estúdio o nosso irmão Fábio Dionísio, e o Fábio vai bater um papo conosco hoje, conversar conosco sobre suicídio. Precisamos falar a respeito, que é exatamente o tema deste livro que está aqui do meu lado, né? Suicídio, Precisamos Falar a Respeito, do Fábio. O Fábio esse mês também tem muitas palestras falando sobre suicídio, e nós precisamos falar a respeito. Tem coisa que parece que as pessoas gostam de bater na boca, né? Não, não vamos falar essas coisas. É a mesma coisa quando vai falar de morte, todo mundo fica preocupado em falar de morte. Tem que falar. Um dia todo mundo vai morrer. E o suicídio é o contrário. Tem que falar para a gente evitar o máximo possível que as pessoas se suicidem. Então, precisamos sim falar a respeito, e o Fábio defende bem essa tese, como nós vemos o tempo todo aí nas televisões, nos órgãos de imprensa, todo mundo já defendendo isso. Precisamos falar sobre isso, para quanto mais evitar. Então, nós vamos passando aqui a palavra para o nosso irmão Rodrigo Costa para falar das mídias sociais, agradecer as rádios aí que estão junto conosco hoje também. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes aqui da Rádio Vivência Espírita, nossos vivencianos, para vocês aí que estão assistindo a gente também pelas demais rádios. Então a gente está aqui também com a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Espírito Santo, Santa Catarina, Rede Doutrina, Rio de Janeiro, Web Rádio Sementes de Amor, lá do Mato Grosso do Sul. Mandando um alô também para os ouvintes aqui da TV Espaço Espírita, lá de Barra Velha, também em Santa Catarina, e também para os nossos irmãos lá do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, de Campo Grande, que está assistindo a gente. A gente está ao vivo aqui no Instagram também, então mandando um alô aqui para o pessoal que está assistindo a gente, ouvindo a gente aqui, Aparecida Rocha, a Lúcia Cardoso está assistindo a gente, já deixo um alô aqui para vocês também. Venha para o YouTube, a gente já daqui a pouco vai desligar o ao vivo aqui do Instagram. Então você que está aí no Instagram, venha para o YouTube para assistir com a gente e participar. Quem já está ligado aqui conosco no YouTube é o Carlinhos. Ah, o Carlinhos está aqui já mandando, divulgando. Pô, Carlinhos, você engana a gente, né? Então o Aécio César aqui mandando um alô lá de Sete Lagoas. A Valéria Presente lá do Rio de Janeiro. Mandando aqui um oi para o Fábio também. A Fabiola Pasolini aqui de São José. José Ari Amorim. O Daniel, o José é de Natal. Acho que tá aqui, Natal. Daniel Rosa, lá de Goiânia. A Sueli Teixeira de Moura, de Remanso, Bahia. Viva Remanso, né, Terra? Né? Terrinha do Jorge. A Gisele Lacerda, lá de Itaberá. Cal Vilela, mandando bom dia. O Fábio aqui com a gente também. A Rosana Ali, lá do Jeff. A Rosângela Menezes. A Maurícia Fernandes. Vera Parodi também, que sempre está aqui com a gente, o Paulo Quintanilha, a Cláudio Oliveira, o Milton Baruel, o Cláudio lá de Uberaba, lá ouvindo lá do Lar Espírita Pedro e Paulo, então Cláudio Yudi, a Irene Espírito Santo mandando um beijo lá para o Gustavo, esperando que o Primo Zé já esteja se recuperando, mande notícia para a gente aí, né? Estamos vibrando aí por ele. A Ana Maria Silva, o Fernando Petit, aqui vereador de São José, né? Participando, mandando bom dia, um abraço ao amigo Fábio. Parabenizando também por debater um tema tão importante durante todo o mês, né? Que é o mês Setembro Amarelo. O Ari Rangel, que mandou uma mensagem aí muito legal aí de Pedro Alcântara, depois a gente vai comentar aqui também. A Dione Rodrigues e Nascimento, a Mariângela, minha mãe aqui ouvindo, junto com meu pai, a Adeli, a Evanilde Fontoura, também a do Rio de Janeiro. Então, mandando um abraço a todos vocês. No Facebook, Leme tá participando, né, Rui? Então, Leme marca presença aqui. Um grande abraço para a Vilma e para todos os lemenses. Exato, legal. Então a Vilma está aqui participando com a gente, como todo domingo ela está aqui conosco. A Belks, lá de Caruaru, Pernambuco. A Rosângela Pulsino, lá de Jacareí. A Adriana Silva. A Cleide Bessa. E o Marcelo Pereira, de Jacareí. Dora Pereira também. Lúcia Helena Souza e o Marcelo Pereira. Fala aí, Jorge. Não, só para falar também do pessoal que está aqui no WhatsApp, né? No WhatsApp, o Irami, nosso irmão Irami, lá de Salvador, entrou aqui. Né, dando um bom dia a todos, excelente programa. O Barbosa, nosso irmão Barbosa lá da Flamã, dando dando bom dia aqui para a família Vivenciana. E daqui a pouco a gente fala da promoção dos calçados lá também do Flamã. Legal. Mulherada domingo, que gosta. Né? A Nadir, também nossa irmã Nadir lá do Anjo Ismael, está dando um bom dia para todos aqui, para todos nós. Também, como sempre, quem está aqui conosco é o Marcos Sugai, lá de Santos, né? Dando um bom dia para todos os vivencianos, bom dia para todos vocês. Legal. A gente está recebendo o telefone, mas infelizmente a gente está sem nosso telefonista. Nosso telefonista mudou-se de cidade. Se for Dona Dina, um abraço aí para a senhora Dona Dina. Tudo de bom. Estamos aqui enrolados para atender o telefone. Não, a gente já pede desculpa à Dona Dina. E para o senhor Arlindo, que deve estar ouvindo lá também. Hoje eu vim direto de Caraguá para cá, não deu para buscar ele. Mas eu deixo um abraço lá para o senhor Arlindo e meu avô também. Meu avô Manuel e Maria. Estão ouvindo lá também, lá da casa deles. Só para ser justo aqui, esqueci de falar do Josué, que está ligadinho na gente aqui também. Legal. No WhatsApp. Bacana. Então, passando aqui para o Carlinhos fazer a prece de abertura para a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, família vivenciana. Bom dia, Fábio Dionísio. Bom dia, Cris, que tomou a vacina contra o coronavírus e deu sequela. Vamos vibrar para que ela se recupere rapidinho. Vamos lendo uma mensagem de Minutos de Reflexão de Jorge Reis, da editora Dionísio. É o item 40. De que adianta ficarmos apenas pensando na vida, no que podemos fazer? Do que adianta acharmos que tudo é errado, dizendo que os homens só vivem pensando em poder? Do que adianta ficar só julgando, falando de tudo e de todos, pedindo ação? Palavras jogadas ao vento, de nada adiantam. Procure trabalho com dedicação. Que possamos, queridos irmãos e irmãs, por esse minuto de reflexão, pensarmos um pouquinho nas nossas responsabilidades para com o próximo. Assim, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente e buscando a nossa sintonia ao plano maior, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de oportunidade de aprendizados com nosso querido irmão Fábio Dionísio. Dionísio, que vem falar sobre o suicídio. É o mês dos suicidas, nesse mês de setembro, onde pedimos sempre à espiritualidade que nos envie em desdobramento para que possamos acalmar o coração desses irmãos que têm o pensamento nesse desatino. Assim, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, saudando a toda a família vivenciana rugando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será suicídio. Precisamos falar a respeito. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo Fábio Dionísio, que nasceu no Rio de Janeiro, engenheiro químico, mestre em química, empresário, fundador da editora Dionísio, responsável pela Folha Espírita Carbar Chuto, escritor, articulista, orador, jornalista, palestrante, professor e dirigente do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila, de Ribeirão Pires, onde existem as reuniões de cirurgia espirituais com o nosso querido amigo Edson Barbosa de Souza. Bom dia, Fábio Dionísio. Seja bem-vindo ao nosso programa Vivência Espírita. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Muito contente de revê-los, mesmo que seja através de uma tela, de uma câmera. Mas e agradeço aí a abertura para falar sobre esse tema. Mas, Fábio, esse mês é o mês considerado o mês amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. O que que nós precisamos falar a respeito? Porque normalmente suicídio era um tabu até há pouco tempo e agora está virando, há necessidade de se falar do suicídio, porque tem muita gente, principalmente nessa pandemia, que está em depressão e com tendência suicida. Nós atendemos muita gente com tendência suicida no nosso centro espírita. É a mesma coisa aqui no Recanto de Luz, irmã Sheila. E, na verdade, prevenção se faz com informação, né? Isso é uma frase muito conhecida. E a OMS, já há muito tempo que faz estudos e estatísticas a respeito do suicídio, e um dos mitos exatamente que ela estudou, essa história que não se deve falar sobre suicídio porque pode chamar a atenção das pessoas e elas se sentirem mais dispostas a praticar o ato, né? Ao contrário, se a gente fala sobre o tema, mas de uma forma responsável, o importante é que seja de forma responsável, nós chamamos a atenção de que está à volta. Porque, na realidade, boa parte das pessoas que têm ideação suicida, eu diria que a esmagadora maioria, 90% de acordo com as estatísticas, não quer realmente se matar, né? Mas ela, por algum motivo, ela não aguenta mais a dor que sente, e isso é o que leva ao ato. Não a vontade de morrer, e sim tirar uma dor que para ela virou algo insuportável. E ela não tem condições de sair sozinha desse processo, né? Dessa ideação. Por fatores psicológicos, inclusive, estudados pela própria OMS, que é a rigidez mental, vira uma espécie de auto-obsessão, ela não vê mais nenhum caminho possível, né? E ela só enxerga essa possibilidade. Então, quem é que depende? A vida dela depende muito de quem está em volta. Nós somos muito responsáveis para tentar evitar que isso aconteça. Então, se a gente não conversa, as pessoas que estão em volta não conversam, não criam um conhecimento a respeito, como é que vai ajudar, né? E como existe exatamente esse tabu, falar a respeito, falar com a pessoa que está passando por um determinado problema, aí fica na realidade impossível, na realidade, se ajudar. E depende de quem está em volta. A responsabilidade é de quem está em volta fazer alguma coisa. E não precisa ser especialista no assunto. Na realidade, precisa olhar com os olhos de enxergar. Precisa tomar cuidado com aquilo que está acontecendo ao seu derredor e buscar ajuda de quem entende, né? É tão simples, né? A verdade é que a coisa é tão simples e, infelizmente, muito pouca gente fala. Veja, por exemplo, esses estudos que nós temos, eles são de 2012, 2014, surgiu alguma coisa em 2017, aí agora com a pandemia não se fala mais nada, a coisa piorou. Quando nós sairmos dessa pandemia e começar a aparecer os dados estatísticos, nós vamos ficar abismados com o que aconteceu esses últimos 2 anos nessa área, né? Mas hoje só se fala de COVID, então ninguém mais presta atenção. E como nós sabemos, isso inclusive é um estudo da própria Organização Mundial da Saúde, que 90% dos casos, o fator principal, não é único, não existe um fator único, mas o fator principal é um transtorno de personalidade e é um transtorno de ordem mental, 90%, né? Que é diagnosticável e tratável. Ou seja, nós temos um mundo, 90%, de pessoas que poderiam ser salvas se nós prestássemos atenção aos sinais que elas, na realidade, deixam transparecer. E que é outro mito, né? Dizem que o suicida não dá aviso. Ao contrário, a esmagadora maioria dá muitos avisos de que está nesse processo. Fábio, isso que você falou é muito importante, né? Porque o aviso, às vezes a gente acha que é um aviso assim, né? Olha, vem cá, deixa eu te falar, eu pretendo me suicidar. E não é assim que acontece, né? Muitas vezes os avisos são muito sutis, né? Ninguém fala diretamente que está com intenção de tirar a sua própria vida. Como que a gente consegue identificar esses tipos de avisos? As frases, elas são muito padrão. Por exemplo, ah, eu não aguento mais. Ela não fala, eu quero me matar. Muitos falam mesmo, eu quero me suicidar. Muitos falam. Mas as frases podem ser do tipo, eu não aguento mais, a vida não tem sentido para mim, eu acho que é melhor a gente estar morto do que estar vivo. São frases desse tipo. E tem coisas que não são verbais. Por exemplo, eu disse que 90% dos casos de pessoas que tentam suicídio têm como fator principal um transtorno de personalidade e um transtorno de ordem mental, né? No fundo, tudo é transtorno de ordem mental. A gente fala de personalidade simplesmente para dar uma aplacada ao termo, que é muito, muito forte, né? E 26%, isso estou falando em 2014, né? Agora não sabemos porque não tem estatística, mas em 2014, 26% eram pessoas com depressão, não como estado depressivo, mas como depressão instalada, que é, na realidade, uma morbidade, é uma enfermidade. Bom, depressão, as pessoas percebem se a pessoa está deprimida, né? É algo visível, pode não estar verbalizado, mas algo visível. 22% desse contingente que tentam suicídio está atrelado ao uso de drogas lícitas ou ilícitas. Automedicação, que aliás o Brasil é o concurso nessa área, né? E de medicamentos extremamente fortes que alteram o comportamento da pessoa. Nós estamos falando aqui de 22, mas 26 já é metade das pessoas que tentam suicídio. Quem presta atenção percebe que o outro está num estado ruim, né? Ou porque apresenta consequências em função dos remédios que toma, né? Características comportamentais, físicas e assim por diante, e quem está em depressão tem características muito fortes que a gente enxerga. Por quê? Porque já está mexendo com metabolismo, né? Metabolismo cerebral. A pessoa fica lerda, fica lessa, fica com todos os sintomas típicos de alguém que está em slow motion, né? Ou não quer mais se levantar, não quer abrir a janela, não quer viver e assim por diante. E nós ainda temos os outros fatores, por exemplo, 10% é esquizofrenia. Esquizofrenia é típica, a pessoa... Claro, a esquizofrenia é um caso muito sério, né? Já é complicadíssimo lidar com isso, mas é muito, muito visível. E os outros que falta para completar 90, são bipolares, né? São pessoas que são antissociais, que não conseguem viver junto de outras pessoas, ou pessoas extremamente egocêntricas. Tem tem mais ou menos uns 20 tipos de transtornos que são identificáveis. É que hoje, o ser humano, em geral, a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar, mas o ser humano não olha mais para o outro, não conversa mais com o outro, né? Cada um se fechou em si mesmo, existe um individualismo, existe um egoísmo muito exacerbado hoje, e você está com a pessoa do teu lado, dentro da tua casa, e não percebe que a pessoa está com esses problemas. É muito... Isso não é verbal, inclusive, né? Não precisa ser verbalizado, você precisa enxergar, né? E fazer alguma coisa. Ah, eu não sou psicólogo, ah, eu não sou psiquiatra. Não precisa. Existem psiquiatras, existem psicólogos. O que você tem que fazer é levar, né? Dizem que tem várias etapas, né? A primeira etapa é a conscientização. A segunda é procurar ajuda de quem pode ajudar. E nós, espíritas, mais ainda, nós temos uma terceira via que é importantíssima. Tudo bem, hoje tem as limitações da pandemia. Mas que é o Centro Espírita. O Centro Espírita é uma das melhores clínicas para ajudar as pessoas que têm ideação suicida, por vários fatores, vários. O passe é extremamente importante, a desobsessão é extremamente importante. O José Bertolotti, que durante 20 anos foi diretor da psiquiatria da OMS, isso ninguém fala, né? Um brasileiro durante 20 anos foi diretor-geral do Departamento de Psiquiatria da OMS. Ele realizou um estudo com o grupo dele durante muitos anos, e isso foi publicado há mais ou menos uns 15 anos atrás, né? 15 não, 10 anos atrás. E ele disse, ele dizia que 90% está atrelado a transtornos de ordem mental. E tem um outro brasileiro que foi presidente da AMI, em Belo Horizonte, né? De Paulo, eu não consigo lembrar agora, Jaider de Paulo. Ele foi 20 anos presidente da AMI em Belo Horizonte. Ele, durante muitas décadas, porque ele é psiquiatra, ele estudou os fatores de depressão e outros transtornos. E ele concluiu, como espírita, ele concluiu que 70% dos casos de transtorno de ordem mental, que inclui os de personalidade, 70% existe obsessão atrelada. Não como fator gerador, mas muitas vezes como algo que foi causado pelo próprio transtorno. Olha, por exemplo, a importância do trabalho de orientação espiritual, dos passes de tratamento, da desobsessão no centro espírita. E também na questão da falta de razão de viver, né? Esse vazio existencial que existe na maioria, na realidade, da humanidade terrestre hoje, que ela foi para uma via errada, que é a via do materialismo, a via do capitalismo, é ter e não ser, né? Existe um vazio existencial incrível, principalmente instalado na nossa juventude, né? Que é um dos grandes fatores de suicídio na adolescência. Por exemplo, a falta de perspectiva e existe o vazio existencial, porque eles não têm um chão, não têm uma base, né? 70% dos casos de tentativa de suicídio tem obsessor em volta. É, eles falam de obsessor porque, obviamente, nós temos o CID, né, que é na classificação, no índice de classificação de doenças, a obsessão hoje é considerada como uma doença, né? Inclusive como um problema de saúde pública pela própria Organização Mundial de Saúde. Mas muitas vezes é influenciação espiritual, não exatamente uma obsessão. Olha quanta coisa podemos realizar dentro de um centro espírita, né? E a maioria dos centros espíritas, mesmo antes da pandemia, já estavam interrompendo os trabalhos de desobsessão, né? Estavam interrompendo uma série de atividades que são mandatórias para prevenção na questão do suicídio. É interessante essas colocações, né? Principalmente essa abertura que você fez, nessa introdução aí, que a gente sabe que esse livro que você fez já fez algum tempo, né? A gente já teve a oportunidade de aprender muito com ele já, ler algumas coisas, mas a gente pode, assim, olhando o momento atual que nós estamos atravessando no mundo. Então, hoje em dia, só se fala em pandemia de Covid. Se a gente for fazer uma comparação, o suicídio não seria muito maior do que uma pandemia? A tentativa, sim. A conclusão em si, a própria autoextinção, em termos de números absolutos, é menor do que o Covid. Mas nós temos que colocar uma perspectiva correta, temos que ter uma perspectiva correta a respeito do Covid. Oi? Desculpa, Fábio, eu estou aqui pensando que meu microfone está desligado, falei aqui com o Rodrigo e atrapalhei você, desculpa aí. Não, eu achei que estava travando. Uhum. Então, o que acontece com o Covid? O Covid, ele não é das morbidades, das enfermidades, a mais fatal. Mas como o Covid, ele tem um índice de transmissão que é impressionante, nós temos uma concentração de óbitos muito grande num espaço de tempo muito pequeno, né? Então, dá a impressão que ele é algo muito letal, fatal, algo tremendo, né? Mas quando a gente compara com outras pandemias, a febre amarela, a gripe espanhola e muitas outras, inclusive o H1N1, ele é dos mais fraquinhos. Só que por causa dessa facilidade de contágio, a coisa ficou muito concentrada num espaço de tempo. Então, não dá para comparar, por exemplo, o suicídio com relação ao que aconteceu mundialmente nesse último ano. Mas quando a gente fala que nós já estamos na casa de 25 milhões de pessoas ano que tentam suicídio e que mais de 1 milhão de pessoas ano conseguem se matar, nós estamos muito próximos, né? É um número extremamente impressionante, né? E isso porque existe uma subnotificação enorme. De todos os países que participam da estatística do que acontece, somente 25% mandam dados para a Organização Mundial da Saúde. E uma pequena parte tem capacidade instalada dentro dos seus ministérios de saúde para terem índices confiáveis, né? O Brasil, felizmente, é um que realmente tem boas estatísticas a respeito, mas a maioria não tem. E quando a gente fala na população mundial, tem países que são enormes, como a própria China, como a própria Índia, que os números são muito subnotificados. E como existem mitos, como existem uma série de tabus a respeito do suicídio, pouco se sabe realmente da realidade. O que nós sabemos é que nós enxergamos a ponta do iceberg. Palavras do Bertolotti, palavras da OMS, palavras do Ministério da Saúde. Isso é a ponta do iceberg. Hoje nós devemos estar na faixa de 1 milhão e 200 mil pessoas que conseguem se matar todo ano. e estamos na faixa de 25 milhões notificadas. Notificadas. Você imagina se realmente houvesse estatísticas confiáveis, que números seriam os dois, né? Rui, Rui está querendo falar, mas eu quero dizer só para completar essa fala sua. E nós estamos falando aqui de suicídio consciente, né? É, porque se a gente for juntar os inconscientes, por exemplo, aí a gente estoura qualquer coisa que possa existir aí na face da Terra. Porque quando eu sei que o cigarro faz muito mal para mim, que acaba comigo e eu continuo fumando, eu sou um suicida. Quando eu sei que a bebida faz muito mal para mim, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual, e continuo bebendo, eu estou me matando. Então, eu não só estou falando dessas duas coisas, sem falar de outras coisas ainda mais que são suicídio inconsciente. Se a gente juntar tudo isso, poxa vida, aí bate o recorde. Então, quando a gente fala em suicídio, que é necessário falar a respeito, eu penso também que é necessário nós falarmos a respeito dos vícios, por exemplo, do problema do álcool, do problema do fumo, do problema das drogas, que parece que as pessoas ainda estão fazendo propaganda a favor ainda, né? Não, e aquelas pessoas que dirigem em alta velocidade, aqueles motoqueiros que não respeitam muita coisa e acaba se rebentando, acaba ficando paraplégico. E tem outra coisa, né, Fábio? A gente tem que entender que 95% das nossas doenças são psicossomáticas. E a gente vê que a doutrina espírita é aquela que cuida do espírito, que as outras religiões passam por cima. Eu, quando vejo aquelas pessoas falando, eu cometi esse crime porque tinha uma vozinha me dizendo. Eu cometi, pessoas ouvem vozes e ninguém sabe dizer o porquê dessas vozes. Mas a doutrina espírita explica isso, né? Quantas vozes leva a pessoa ao suicídio, leva a pessoa a cometer crimes violentos, essa vozinha que nós espíritas chamamos de obsessão, né? É verdade. E você vê como a responsabilidade que a gente tem, né? Porque nós temos uma preciosidade de informação que a maioria não tem. A disponibilidade existe, a questão é, obviamente, que tem a procura. Nós procuramos por algum caminho que tenha sido a dor ou por livre-arbítrio, tanto faz. Mas é um contingente muito pequeno de pessoas que tem esse tipo de informação. E quanto mais você sabe, mais responsável você é com relação ao que você faz dessa informação, né? Eu volto a bater muito nessa questão do papel do centro espírita, do papel do espírita na prevenção do suicídio aqui no Brasil, né? Nós precisamos, eu não gosto de generalizar, mas nós precisamos repensar nossa atuação quando voltarmos dessa pandemia dentro do centro espírita. Então, nós também precisamos se preocupar muito com a parte espiritual das pessoas que vêm nos procurar no centro espírita, porque a gente observa que nós cuidamos dessa parte, mas as outras religiões passam por cima. Inclusive, você vê que antigamente a pessoa, quando cometia o suicídio, não podia ir na igreja, o cemitério era separado, quer dizer, tem uma série de coisas. O caixão não podia ter missa de corpo presente. É, não podia, quer dizer, tem uma série de coisas que a própria religião criava, assim, um certo medo, uma certa, sei lá, uma coisa esquisita que faziam com relação ao suicídio. Mas nunca se preocuparam em ver o porquê que as pessoas cometem isso. E a doutrina espírita vê muito bem essas coisas e ajuda demais. Porque nesses 2 anos que nós estamos aí de pandemia, nós não paramos de trabalhar na parte de socorro espiritual. Quantas pessoas que vieram pedir socorro para a gente com tendência suicida e com depressão? Isso, é verdade. Nós também. Nós temos 3 mesas trabalhando toda sexta-feira e tem uma quarta especial que é dedicada somente à desobsessão, né? E metade dos casos está atrelado, por exemplo, à depressão, transtornos, outra metade, que acaba tendo, na verdade, influenciação espiritual, né? E a outra metade tá ligada a pessoas que têm realmente problemas de obsessão. E é impressionante como isso escalou, né? quando nós começamos, sabe, pensamos em 10 anos atrás e pensamos agora, só para fazer uma comparação, eu diria que o trabalho mais do que decuplicou, mais do que 10 vezes em termos de atividade nessa área. Nós sabemos, por exemplo, que a obsessão é o mal do século espiritual, né? Os espíritos falam isso. E espiritualmente falando, nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia na área da obsessão, né? Aqui na Terra, o grande problema é as drogas, são as drogas, né? Materialmente falando, sob o ponto de vista de saúde, né? O problema de saúde hoje, pública, e a questão da obsessão no campo da espiritual. E eu bato muito nessa tecla porque, na verdade, nós temos que cuidar muito desse aspecto espiritual, todos nós, né? E as pessoas também. Você citou uma coisa curiosa, né? Que é a colocação das próprias igrejas a respeito do suicídio. Pesquisando, por exemplo, ainda dentro do catolicismo, existem dois cânones que fazem a proibição de celebrações de exéquias, né? Claro que a igreja está muito mais liberal com relação a tudo isso, houve uma mudança muito grande, mas ainda consta dois cânones, né? No catolicismo, que proíbem, por exemplo, as exéquias, né? No judaísmo, por exemplo, você não pode ser enterrado no mesmo solo, no mesmo cemitério onde são enterrados os judeus, né? Nós ainda temos muitos preconceitos, né? E quando nós temos essa visão nossa espírita de que quem tenta não é um marginal, ele não é um marginal, ele é um doente, né? Quando a gente tem essa visão, a forma como nós encaramos isso é muito mais saudável, porque aí nós temos uma chance de fazer alguma coisa, né? Fábio, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque quando se age dessa maneira, com essa discriminação, com esse preconceito, né, o que, que você está condenando? Aquele que foi embora, você está condenando ele como se ele só é porque ele se matou, ele vai para o inferno. E não tem nada a ver com isso, né? E nós estamos vendo que existem suicídios e suicídios aí, né? Pelo que você falou até agora, dá para notar isso. Uma pessoa que está sendo obsediada, uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa que está com problema mental, uma pessoa que está sendo perseguida espiritualmente o tempo todo, de repente ela se mata e não tem nada a ver com nada. Quer dizer, aconteceu fatores externos o tempo todo que pressionou tanto a pessoa que ela acabou se matando. E se a gente for levar em consideração, 99% são esses casos, pessoas que estavam desesperadas, pessoas que estavam doentes. Aí, o que acontece? Vem alguém e condena aquela pessoa como se fosse, esse aí se matou, está no inferno. E você condena simultaneamente a família, também junto, porque a família perdeu o ente querido dela. Ela está sentindo falta. Aí acha um monte de idiota, assim, desculpa o linguajar, que você é uma pessoa muito educada, né? Um monte de idiota falar que a pessoa está condenada, que não presta, que não vale nada, que vai para o inferno, que acabou, que a família que fique no canto dela, que não tem nada para se fazer. Quer dizer, o Chico Xavier tem um testemunho muito legal sobre uma palestra que o Adelino da Silveira ia fazer. O Adelino da Silveira ia fazer a palestra, preparou a palestra falando sobre o suicídio, mostrando todos os terrores, todas as coisas ruins do suicídio, o que, que pode acontecer com o espírito, quando o espírito vai para o plano espiritual, porque ele se suicidou, essas coisas tudo, para ele fazer essa palestra num grupo grande, né? Aí, quando ele mostrou para o Chico falou, felizmente, o que você está falando realmente está certo, mas você não esqueça que na plateia existirão muitos familiares de pessoas que suicidaram, que estão precisando de consolação, assim como a pessoa que suicidou está precisando de consolação, e não de crítica, e não de julgamento, e não de você condenar a pessoa de uma vez, porque ninguém está condenado eternamente. Qualquer pessoa que cometeu um erro, pode ser até um suicida, isso a gente fala para as famílias mesmo, em geral, e a gente escrevendo, recebendo as informações do plano espiritual, aí que a espiritualidade passa para nós, né? Que estão nos nossos livros, a gente vê que a partir do momento, mesmo sendo suicida, a partir do momento que o suicida se conscientiza, ele sabe que um dia ele vai ter que acertar aquilo que ele fez. Mas ele começa a trabalhar, ele começa a levantar a cabeça e tentar melhorar de uma vez. É a questão de consciência, né? A questão da pessoa se conscientizar daquilo que ela provocou nela mesma e começar de novo, falar, vamos começar outra vez. Eu tenho que acertar isso na minha vida uma hora? Eu tenho que acertar isso. De que maneira eu vou acertar? Não sei. Eu tenho que trabalhar para que isso não aconteça mais. Então, é muito mais legal a gente falar isso no centro espírita, muito mais legal, não no sentido de ser bonitinho. É muito mais produtivo, muito mais coerente do que a gente querer ficar criticando, achando que um suicida não serve para nada. Quer dizer, por isso que eu falo que são idiotas quem fala isso. Pode ser até o Papa que esteja falando, para mim é idiota. Não é qualquer um que esteja falando. Pode ser até espírita catedrático. Se estiver falando, para mim é idiota também. Você vê uma coisa, eu ia comentar esse assunto porque eu acho que já tinha me intuído duas vezes para falar sobre esse assunto. Mesmo dentro do espiritismo, existe um erro conceitual gravíssimo de achar que suicida vai para o vale do suicida, né? Não é verdade. Existem, sim, muitos que vão para o vale do suicida. A estatística, por exemplo, mostra que, de acordo com a OMS, que 10% das pessoas fazem isso por motivos pessoais filosóficos. Eu chamo de filosófico, né? Por exemplo, eu acho que é melhor estar morto do que estar vivo, porque dessa vida... A pessoa que não acredita em absolutamente nada, né? Que não acha que exista Deus, não acha que existe outra vida, fala, para que eu vou viver com todas essas dificuldades aqui? Fala e se mata, né? Existem aqueles que, na realidade, o fazem por questões que eu chamo, entre aspas, filosóficas. Esse realmente é uma rebeldia gravíssima contra Deus. Isso é um fato, né? Ele está, na realidade, atentando para o bem mais precioso que Deus nos deu, que é a vida, né? Vida física, a possibilidade da reencarnação, né? Agora, a maioria, existem fatores que são atenuantes, né? Eu, por exemplo, quando começou tudo isso para mim, eu vou comentar como começou essa questão do livro. Isso foi uma solicitação do responsável pela mesa de desobsessão. O Dr. Luciano, que é um espírito, que é responsável pela nossa mesa de desobsessão, ele me pediu que eu escrevesse um livro, que escrevesse artigos e incluísse esse tema nas minhas palestras. Isso foi em abril de 2019, né? Logo depois de ter passado por dois casos que eu atendi de adolescentes que tinham se suicidado, né? Então, uma vez, isso era mais ou menos em março, fevereiro de 2019, eles me avisaram, eu sou dialogador, né? Eu dialogo, né? Essa é outra coisa que eu não gosto do termo doutrinador, porque você nem se doutrina, tá? A gente dialoga, né? Conversa. E a gente dialoga mesmo, porque aprende. Doa, né? Diálogo é dois, né? Viu? E no diálogo eles me disseram, vamos trazer uma adolescente para você conversar, que é uma adolescente que se suicidou. E eu, já como... Eu fiquei assim, como é possível que vai conseguir conversar comigo, né? Deve ter sido há muito tempo. E não era mesmo. Era alguém que tinha se suicidado, talvez há um ano, dois anos antes, mas que já estava em tratamento e já estava sendo encaminhada, né? Tanto que estava a ser tratada pelo nosso grupo, dos espíritos benfeitores, né? Que é a responsabilidade do Dr. Arthur Neiva. E eu conversei, e eu vi que, na realidade, era uma menina, uma adolescente que estava perdida, na verdade, né? Ela tinha um problema muito sério de carência afetiva, né? Era um casal de médicos, os pais são médicos na capital paulista, mas nunca fizeram nada de ruim, mas também era tratada como se fosse um objeto dentro de casa, né? Estava lá, e ela sentia um vazio enorme, uma falta enorme de carinho, né? Tanto que no final eu já estava me chamando de tio, né? Então deu para perceber que ninguém falava com ela, na verdade, né? Então ela já estava me chamando de tio, e quando ela se despediu, ela disse... Tio, pelo menos agora estão pensando em mim, né? Olha a carência afetiva. Obviamente que tem atenuantes. Por exemplo, uma pessoa que está obsidiada. E muitas, nós sabemos que a obsessão é um estágio. pode chegar à subjugação e pode chegar à possessão. Como é que você pode imputar uma pessoa numa situação dessas que já perdeu a sua capacidade de raciocínio, de reflexão, muitas vezes nem sabe o que está fazendo, né? Pode até ter sido um acidente provocado, inclusive, pelo próprio obsessor. Como é que pode dizer que vai para o vale do suicida? Isso é um crime que muitos espíritas cometem, um crime, né? Considerando as pessoas que estão em volta, né? Você disse a família. Existe um impacto traumático, de acordo com o Ministério da Saúde, que não vai ser esquecido nessa encarnação, de 5 a 6 pessoas. De 5 a 6 pessoas que são familiares ou amigos da pessoa que se suicidou, estão impactadas de forma irreversível nos próximos 10, 20, irreversível no sentido a longo prazo, claro que tudo é irreversível, mas em termos de 10, 20 anos, esse trauma vai perdurar. A gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que fala, mas falar de forma responsável e com conhecimento de causa. Tem pessoas que se suicidam que são recebidas no plano espiritual e vão para tratamento. Olha que diferença. Vale do suicida, tem muita gente que vai para o vale do suicida, e aquele que tem atenuantes ao ponto de ser recebido pela própria espiritualidade. Obviamente que as consequências do ato, elas atingem o perispírito, isso tem uma consequência, existe a questão depois do remorso, existem questões psicológicas envolvidas, elas vão ter que ser tratadas. E muitos acabam reencarnando depois para se reharmonizarem, né? Reharmonizarem com as leis divinas. Ô Fábio, a gente tem uma pergunta aqui do Marcos Sugar Gama. Fazer logo, senão não vai dar tempo. Soltar todas as perguntas. Tem pergunta aqui do Aécio, do Daniel, tem pergunta aqui do Costurando com Amor. Depois você coloca seu nome aí pra gente saber quem é você, Costurando do Amor. E temos aqui participação também do Rubens, lá de Uruguai, aqui também participando. Estou mandando um abraço aí a todos vocês. Aí eu peço para você ser objetivo nas respostas dos ouvintes, para a gente poder conseguir fazer mais perguntas, tá? Então o Marcos, ele pergunta: Fábio, tem algum conselho para quando detectamos alguns sinais em conhecidos, ou seja, pessoas que não são tão próximas, mas você nota alguns problemas? Tem alguma abordagem mais indicada? Se você não tem tanta relação com a pessoa, os familiares, eu acho que a gente tem que conversar. Faz a pergunta. A gente tem que conversar com quem está em volta, né? E se você não tem condições de abordagem, aí é complicado, com certeza, né? Mas se você tem como conversar com os familiares, pelo menos conscientizar. Porque muitos familiares, eles não percebem realmente, que nem estão atentos ao que está acontecendo. E a esmagadora maioria, eu gosto do termo, a esmagadora maioria, infelizmente, da população, ela é alienada, infelizmente. Não estuda, não conhece nada, está só com seus interesses. Então, alguém tem que alertar. Agora, se você tem possibilidade de ajudar, leva um tratamento. Indica um psicólogo, pelo menos um psicólogo. Outra coisa, só complementando a resposta... como espíritas, por exemplo, nós podemos falar alguma coisa com as pessoas no sentido de mostrar para elas as consequências também, né? Porque eu penso assim, se a gente tiver a oportunidade de falar para a pessoa que está pensando em suicídio, que a situação não vai melhorar se ela cometer o ato, eu acho que já é uma ajuda muito grande para a pessoa, ela pensar também naquilo. Os seus problemas não vão acabar você fazendo isso, pelo contrário, você vai agravar os seus problemas, né? Mostrar para a pessoa que existe, porque a maioria também que faz isso acaba não tendo a noção de que vai existir outra coisa depois, né? Então, é questão de a gente colocar algo a mais também na mente das pessoas, colocar um pouco a mais de informações também na cabeça, porque se a pessoa for fazer aquilo, ela teve essa informação também antes. Então, eu tenho certeza que ela vai pensar um pouco sobre isso também. É verdade. E paradoxalmente, nós temos muitos espíritas se suicidando. Paradoxalmente. Né? Eu vejo também um aspecto que é muito importante, né? Que foi retratado, inclusive, pelos estudos, né, da OMS. A dor, ela chega a ser tão insuportável que a pessoa não pensa mais. Ela só quer se livrar da dor. Ela pode até saber que existe dor depois, mas ela, nesse momento, é como se fosse algo que não tem mais limite, ou seja, não tem mais o que fazer. É tanta dor, é tanta agonia, é tanto desespero, que mesmo eu não querendo me matar, eu tento, né? Por isso é importante falar, mas é importante encaminhar para o tratamento. Eu falei do psicólogo, porque na realidade nem todo mundo é espírita, nem todo mundo tem acesso aos centros espíritas. Mas e alívios, por exemplo, são importantes. Encontrar formas de você minimizar. Eu vou citar um exemplo até um bobo, mas que eu acho que é importante, por exemplo, numa situação dessa. Leva para tomar um passe. A pessoa que está com frequência vibratória baixa por causa da ideação, por causa dos problemas, da situação emocional dela, ela é, na realidade, um para-raio. Ela capta tudo que é energia ruim, ela capta outros espíritos sofredores em volta. Um simples passe é uma forma de aliviar uma carga que está agravando a situação, né? Só o simples fato de uma psicóloga, você levar um psicólogo ou uma psicóloga, só o fato de ela poder verbalizar alguma coisa já é algo que ela não consegue em casa e que ela tem dificuldade e que as pessoas que estão em volta têm dificuldade de fazer com que ela converse, né? A gente tem muitas dificuldades, nós todos temos muita dificuldade para se comunicar, principalmente com alguém que está numa situação hermética, né, que se fechou em si. O psicólogo, pelo menos, ele tem essa possibilidade de fazer com que ela se abra, que ela verbalize. Só o fato de verbalizar já reduz enormemente a carga na pessoa. Eu recomendo o seu livro, porque aqui na página 51, o que fazer? E na página 52, o que não fazer quando a gente for conversar com pessoas que tá com a tendência suicida. Aqui em São José dos Campos, nós vamos trazer aqui a secretária de saúde aqui de São José, junto com a psicóloga, que ela vai dizer que aqui em São José existe um trabalho, inclusive do vereador Petit, tem um grupo de pessoas que vão conversar com aquelas pessoas que tentaram o suicídio, mas, entre aspas, não deu certo, porque o suicídio, ele afeta de 7 a 8 pessoas na família, criando uma série de problemas. Então, tem um grupo que vai justamente conversar com essas pessoas que estão com tendência ou que vamos dizer, tentaram e não consumou, para trabalhar em cima dessas pessoas. Então, existe um trabalho que nós vamos trazer a secretária aqui a falar a esse respeito. E vamos trazer a psicóloga aqui, no último domingo do mês, nós teremos aqui, viu, Jorge? Oi, desculpa. Não, cara, pode concluir. O maior fator de risco identificado é quem já tentou. Olha que coisa, hein? O grupo de pessoas que tem maior fator de risco de tentar de novo é quem já tentou, né? Isso não significa que quem tenha tentado volte a tentar, né? Isso é um mito. Sim. Que também não existe mais. Mas sabe-se que o maior fator de risco está exatamente nas pessoas que tentaram, né? Por isso que é muito importante. E nós temos uma proporção de uma pessoa que consegue, mas foram 20 que tentaram. Então, nós temos 19 casos que, graças ao bom Deus, não aconteceu, né? Não consumou, e que precisam ser tratadas. É um contingente enorme. Quando a gente fala no Brasil, em termos de uma geração, nós consideramos uma geração de 80 anos, vai. Nós temos hoje uma expectativa de vida um pouquinho menos, mas vamos considerar 80 anos. 16 milhões de pessoas aqui no Brasil, nessa geração, tentarão suicídio. Se nós estamos falando de uma população de 213, né? Acho que chegamos a 213, olha a quantidade enorme numa geração que vai tentar. O trabalho de prevenção é problema de saúde pública, isso já é considerado problema de saúde pública. Tem que ter um trabalho muito coordenado, muito bem estruturado, porque é um contingente enorme de pessoas que vão pensar e vão tentar. Ô Fábio, o Aécio César, de Sete Lagoas, tem uma pergunta para você. Fábio, uma pessoa que praticou o suicídio pode influenciar algum de seus familiares ao mesmo ato, quando acha campo para isso? Pode, obviamente, porque você sabe que a melhor forma de aprendizado é o exemplo, né? Você bebe em casa, teus filhos aprendem a beber, né? Não necessariamente vão beber, mas é o exemplo. Você fuma, os filhos têm a tendência a seguir o exemplo do pai. Então, quem tem, por exemplo, já um problema existencial, um problema de transtorno, e dentro da tua casa alguém comete, é, na realidade, um incentivo para os outros, é verdade. Claro que o resultado traumático de quem tentou acaba, por exemplo, no hospital, acaba ferido com sequelas, inclusive, da tentativa, é um obstáculo, né? Você é uma pedra que faz com que os outros pensem também, né? Mas quando entra essa questão existencial, problemas, inclusive muitos dos problemas são compartilhados, né? São problemas que estão instalados dentro da família. Uma das maiores causas, segundo a espiritualidade, isso não é estatística da OMS, né? Segundo a espiritualidade aqui no Recanto de Luz, um dos maiores fatores para adolescente e a infância é a falta de carinho, falta de amor, né? Quando existe falta de amor dentro do seio familiar, todos os filhos estão passando por esse problema. A esposa está passando por esse problema, o esposo está passando por esse problema, né? Então, na realidade, existe uma espécie de efeito dominó que tem que tomar cuidado, né? E olha, nós temos casos que tratamos aqui no Sheila de pessoas, de famílias, em que houve o suicídio de um dos filhos, passados 2-3 anos, o outro filho tentou também, né? Então, nós temos mais de um caso desse tipo que aconteceu aqui no Recanto dos Irmãos Sheila, que foram tratados aqui no Recanto. Fábio, é interessante também você fazer essa colocação dos tratamentos, né, que estão sendo feitos no Sheila, em alguns locais. Falou também do passe da... Poxa, se a gente encontrar alguém com dificuldade, se a gente tiver a oportunidade de levar para tomar um passe, será muito interessante. Será muito interessante, não. Pode ser até vital, né? Fazer isso. Aí a Valéria fez uma colocação aqui interessantíssima, a Valéria lá do Rio, né? Ela disse assim, nesses tempos de pandemia, a depressão e as síndromes em geral, as tentativas de suicídio aumentaram bastante nesses tempos de pandemia, né? Então, ela diz assim, o Fábio falou na importância dos tratamentos nas casas espíritas, mas a maioria das casas espíritas estão fechadas e a situação está mais complicada. Olha que coisa, eu tenho combatido isso aqui direto. Quer dizer, aumenta a necessidade do espírita atuar e o espírita sai pelo ladrão. É verdade. E eu vou fazer uma meia-culpa também, porque em janeiro desse ano, eu fui chamado a atenção, porque o espírito lá que me chamou a atenção, que é um dos dirigentes, ele disse, nós estamos numa situação muito cômoda dentro dos centros espíritas, né? O fato de ter uma pandemia não evita que certos trabalhos continuem. Obviamente que um trabalho de cura e cirurgia, onde você tem 300, 500 pessoas e estão doentes, é complicado você levar para dentro de um centro espírita fazer um tratamento de cura, sabendo que pelo menos 70 desses casos são pessoas oncológicas, né? Então, cura não dá. Mas qual é o problema de você fazer um passe dentro do centro espírita, por exemplo, no salão, que é o que está acontecendo no Recanto? Hoje é individual, começou essa semana, nós fazíamos coletivo, que seja coletivo. Qual é o problema de você fazer com distanciamento passe coletivo? Qual é o problema de você, numa área ampla, dar um passe individual usando a máscara, distanciamento, né? Qual é o problema de você fazer orientação espiritual? Por exemplo, muitos centros espíritas fazem orientação espiritual virtual. Para você conversar, eu estou aqui, estou conversando com vocês. Eu estou sendo intuído, tá? Essa luz que vocês veem atrás não é minha, não. Eu estou brincando, né? Eu brinquei com o Rodrigo no começo do programa. Eu estou sendo intuído, eles trabalham de qualquer forma, né? E qual é o problema de dar aula? Por exemplo, os cursos podem ser online. Não é o ideal, mas podem ser online, né? Eu acho que tem, apesar das dificuldades, existe um campo vastíssimo de atuação que deve ser explorado. O Espírito falou para mim, aliás, eu vou dar nome, o Dr. Xavier, né? O Dr. Xavier, ele disse para mim, muitos dirigentes espíritas se acomodaram e ficou muito confortável ficar em casa, né? E que muitos não voltam ao trabalho porque se acomodaram à situação, que é muito mais simples do que ter que enfrentar o dia a dia de um centro espírita, né? E eu acabei levando, na verdade, uma chamada, porque eu devia ter voltado com outras atividades que nós não tínhamos, né? Como a questão da reunião pública. Dá para fazer reunião pública hoje. Claro que muito tempo não deu para fazer porque estávamos proibidos. Temos que respeitar as autoridades. Os trabalhos nossos, em geral, são noturnos, né? E nós, por exemplo, em Ribeirão, durante muitos meses, não tínhamos autorização para atividades após as 19 horas, às 20 horas. Mas tem coisas que dá para fazer e elas têm que ser feitas, principalmente num momento tão crítico, né? Tão crítico como nós vivemos durante a pandemia. Não é à toa que eu tenho muita afinidade com o Dr. Xavier, gosto muito dele, né? E tem muito espírito aí na rua que estão, quando me vê de um lado, atravessa do outro para não conversar comigo, porque já sabe que eu vou tocar na mesma tecla o tempo todo. Por que estão fugindo do centro espírita, né? Vamos para o intervalo, Rodrigo? Vamos, mas antes da gente ir para o intervalo, eu queria passar aqui e comentar. A gente tem várias perguntas, né? Mas eu quero deixar uma pergunta no ar. Para o Fábio, tá? Porque ele comentou uma coisa, acho que é muito importante, né? Que as famílias, por exemplo, que não têm amor no lar, é um dos indícios também que ajuda que influencia o suicídio dos jovens. Eu estou lendo alguns livros, né? Até por causa dos meus filhos serem pequenos, né? É sobre disciplina, né? A Camila também tem me empurrado alguns livros aí para ler e eu tenho gostado muito, tô gostando de verdade desse assunto. Porque eu vejo que os pais também são responsáveis na criação, não que eles são responsáveis pelo ato do filho, né? Do suicídio. Eu acredito que o suicídio sempre é um ato de responsabilidade própria, né? Nunca dos pais de nenhuma criação. Mas a gente vê que a criação que a gente tem, aquela criação rígida, aquela criação que a gente quer que eles sigam regras, que isso impõe uma... sem flexibilidade para os filhos, também causam prejuízos psicológicos nas crianças. E isso é responsabilidade dos pais também, né? Então eu vejo que e eu tenho aprendido, né, no sentido de aprendiz mesmo, que a disciplina é muito mais a educação, ensinar os filhos sem traumatizar eles para que lá na frente não cause que eles não cause uma insegurança na alma deles, não causa uma segurança no espírito deles, como pessoas que, quando tem uma frustração, já não aguentam e acabam se suicidando. Mas isso não quer dizer que a gente tem que educar os nossos filhos no sentido de permissividade, né? Permitir que eles façam tudo o que eles querem. Não é isso. A questão é você continuar educando sem fazer tudo o que eles querem, mas entender o sentimento e também redirecionar as ações, os comportamentos ruins para comportamentos bons, mas sem causar prejuízo psicológico. E nisso, eu queria deixar uma pergunta para você, Fábio, mas não para responder agora, depois dos comerciais. Né? Qual que seria um antídoto? A gente falou agora quais são o que causa, né? Os fatores que causam o suicídio. Mas qual seria um antídoto para evitar que nossos filhos, que as pessoas que convivem com a gente se suicidem? Né? O que a gente pode fazer hoje de ação? O que a gente pode ensinar para os nossos filhos para que eles no futuro não se suicidem? Né? Então, deixa essa pergunta aí para depois dos comerciais, tá bom, Fábio? Vamos então, Jorge. A música nós vamos colocar aqui do Brasil para o mundo inteiro com o grupo Cancioneiro Espírita. Lembrando que nós estamos na Semana da Pátria, então vamos colocar essa parte aqui artística sobre a pátria. Ah, e o sorteio, né? Esqueceu de falar do sorteio. Quer falar? E aí a gente tem o sorteio hoje do livro, né, de um livro espírita e do CD, né? Que aí todo mundo que está participando, comentando, a gente no final do programa a gente vai sortear aleatoriamente aqui para vocês. E também a gente tem o sorteio do Instagram, que já está valendo, né? Deixa eu ver aqui se aparece para vocês. Aqui é do encontro, mas aqui eu já ponho a tela. Aqui, nosso Instagram. Então, quem está participando aí do nosso Instagram, o pessoal ainda não está vendo, Jorge. Na hora que você for mostrar... Aí, aqui, a gente está sorteando aqui o livro da Somos Alvorecer, do Jorge, né? Pela editora Dionísio, né? Que é a editora aí do Fábio. Então, para quem quiser participar, é só entrar. Eu vou postar o link aqui para vocês. Então, é só curtir esse post, seguir o Instagram do Vivência Espírita e comentar, que nem estão fazendo aqui, comentando o nome dos amigos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, quem não colocar o arroba, né, colocar que nem a Rodrigues colocou aqui, Marcelo Alves, sem colocar o arroba também não vai valer, né? A gente precisa ter o link da pessoa. Infelizmente, esse é um sorteio do Instagram, então para pessoas que participam aí do Instagram e também para um amigo, né, que também esteja no Instagram. Então é só comentar, pode colocar mais de um, não tem problema, tá? E aí no último programa do mês de setembro, a gente vai sortear aqui ao vivo dois livros da Sombra do Alvorecer para quem comentou e para quem foi comentado aqui no Instagram. Deixa eu colocar aqui para você, Jorge. Aí, quer comentar um pouco sobre o livro, Jorge? Isso, o protagonista do livro da Somos Alvorecer é o Ângelo, que na última encarnação foi portador da síndrome de Down, continua com os mesmos traços lá, porque ele considera essa encarnação dele como a encarnação mais importante que ele teve, pois é que fez ele refletir sobre tudo que ele necessitava. Então eles mostram outras encarnações do Ângelo, principalmente na Idade Média, onde ele foi um padre na época das Cruzadas, né? E é muito interessante, né, os exemplos que o Ângelo passa, falando de síndrome de Down, né, dizendo como que eles são recebidos lá no plano espiritual. E depois também nós apresentamos aqui a preta velha chamada Mãe Maria, que tem afinidade também com o Ângelo. Então a gente é apresentado algumas encarnações dela, que vem nessa trajetória também, né, que ela reencarnou também na Europa, né, desde a época do Cristo ela já reencarnou na Europa, depois reencarnou na África também, e por final reencarnou aqui no Brasil como escrava, onde ela foi executada também e depois passou a atuar exclusivamente no plano espiritual, como atua até hoje. Então ela tem um relacionamento muito interessante com o Ângelo, né, uma afinidade que vocês vão descobrir no livro, que todas as pessoas que têm parentes, né, filhos com síndrome de Down gostaram bastante, e o Ângelo é um espírito apaixonante, né? É uma pessoa cativante, carismática, que a gente fica apaixonado por ele no livro. Muito interessante esse livro, Das Sombras do Alvorecer. Eu falo que o livro é muito interessante porque foi a espiritualidade que passou para mim. Eu simplesmente fui o tradutor aqui para trazer a mensagem deles para as pessoas. É isso aí, Rodrigo. É, vamos para a música? Vamos. Tem mais perguntas aí, pessoal? Nós vamos fazer todas, se Deus quiser, tá bom? Vamos a lá. Música, então, do Brasil para o mundo inteiro. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas sistemas, guerras, lemas de egoísmo. E desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero viver Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Fábio Dionísio de Ribeirão Pires. Ele nasceu no Rio de Janeiro, engenheiro químico, empresário, fundador da editora Dionísio, onde você escreve, onde é editado seus livros, né, Jorge? Isso. É articulista, orador, jornalista, palestrante, professor, dirigente do Centro Espírita Recanto de Luz em Mancheira. Quer dizer, o Fábio tem uma coisa que eu acho muito mais importante, é a humildade do Fábio, viu, Fábio? Você, com toda essa, parece que ele tem orgulho de ser humilde. Ah, então, encontrei o Vinícius, quinta-feira, o Vinícius, o nosso amigo Vinícius, ele que usou essa frase lá com você, que foi seu aluno, né? Lembra do Vinícius, né? Sim, sim. Foi ele que usou essa frase, encontrei com ele, mandou um abração para você, Rui, na quinta-feira. Ele está morando aqui em Jacareí agora. É porque eu estava pensando que era outro Vinícius, o Vinícius, sobrinho do Carlos, que eu encontrei com ele outro dia. Não, o Vinícius do aluno que falou que tem orgulho, que ele tinha melhorado tanto com a escola de aprendiz, estava tão bem, tinha melhorado tanto que ele tinha orgulho da humildade que ele adquiriu. Né? Mas ele, qualquer dia, ele vem cobrar royalties pela... Com certeza, com certeza. Eu encontrei com ele na quinta-feira, foi legal demais, bati um papão com ele. Mas ele, inclusive. Não, depois, né, essa aqui é outra história, porque tem umas histórias muito engraçadas dele. Mas o Fábio, é justamente a sua humildade que eu vejo que você trabalha. Esse livro aqui precisaria ser bem vendido para que você tenha uma receita lá para sua casa, Recanto de Luz, que vocês estão construindo, né? E você agora, junto com a Cris, é o fabricador de torta. Você precisa mandar a torta por Sedex, porque você manda umas fotografias bonitas, né, Jorge? Aquelas tortas bonitas, aquela coisa toda, dá até vontade da gente. É, aquilo não é coisa do Fábio, não, aquela coisa da Cris mesmo. Da Cris? Ela que essa parte aí é dela. O Fábio só. E se o Fábio for depender dele para fazer propaganda, ele tá morto. Não vai. Então tá aqui, vamos fazer propaganda do seu livro. A gente tem que fazer propaganda. Um dia eu tava lá, eu falei de um livro que ele tinha lançado, que era o livro da irmã Sheila. Eu falei tanto do livro da irmã Sheila lá no Recanto de Luz de irmã Sheila que eu deixei ele com vergonha. Ele falou, se for depender de mim, eu tô perdido, não vendo nada. Ele para vendedor Nossa Senhora, isso. Tá aqui então o livro Suicídio. Todo esse assunto que ele está dizendo aqui, está falando, está tudo aqui nesse livro, tá? É uma coletânea, inclusive, de uma série de informações, de dados muito preciosos, que seria bom se as pessoas comprassem para ajudar também o Recanto de Luz. Lá, o dinheiro é todo para o Recanto, igual você. E da editora e do Recanto, no caso dos livros, né? Agora, a Cris vende bem. A Cris, ela lê todos os livros e ela faz uma sinopse legal para na hora de apresentar os livros. Ela sempre faz isso antes de começar lá. A Cris é muito eficiente. Porque o Fábio eficiente. Se deixar... O Fábio está perdido, né? Não tem jeito, né? Ele tem que ficar com essas outras coisas que ele faz também. Além de todos esses negócios que você já falou dele, se ele fosse bom vendedor, ele estava perdido. O homem tinha virado o Silvio Santos já, né? Fábio, fala pra gente então, pra pessoa adquirir o livro, porque hoje em dia as coisas também estão quase tudo pela internet, né? Pra pedir o livro, como é que faz? Aí já aproveita, se quiser os meus também, estão tudo no mesmo pacote, né? Tudo no mesmo pacote. Então, tem no site da editora, começa por aí, mas está no Amazon, está em toda a rede, por exemplo, Lojas Americanas, Mercado Livre. Agora vai para a estante virtual também, porque eu vou colocar na estante. Na internet, praticamente todos os canais que você conhece, né? Que a gente conhece, né? Uhum. E só estava faltando a estante virtual, nós nos cadastramos e vamos colocar também lá. Então, colocou o nome, você vai, na internet vai ter as várias opções, né? E eu procurei equalizar o preço, ou seja, está tudo igual, assim, no sentido... É o mesmo preço em qualquer loja virtual, para que todo mundo tenha exatamente a mesma chance, né? Com não, relação... E o Fábio tem outros livros que eu acho muito importantes, inclusive até Antônio Varotto falou, vocês precisam falar daquele livro, na Antioquia, Santo Agostinho? Santo Agostinho. Ela falou, vocês precisam trazer alguém para falar do Santo Agostinho, porque é muito rica a biografia do Santo Agostinho. Antônia Varotto que sugeriu, né? Então tá aí. Nós já falamos aqui de Santo Agostinho. Nós já fizemos um programa falando sobre Santo Agostinho aqui com o Fábio. Já falamos? Sim. Mas lá. É que o Santo Agostinho, aquele livro, ele é tão grande, é tanta coisa, que em 2 horas aqui ele sai sem falar nada. E não é só Santo Agostinho, ele também tem muito a história do Espiritismo no Brasil. Influenciação, que eu acho muito legal. Influenciação, né? Influenciação. E o Irmã Sheila também, que fala de Sheila, mas fantástico. Mas ele não faz propaganda, pô, ele precisa... Fazer faz, mas agora se for depender dele, ele fica olhando com essa cara de paisagem aí pra gente. Fica tudo engavetado, né? Eu vou contar rapidinho um caso. Quando eu era garoto, adolescente, meu pai me levava para trabalhar com ele, porque ele mexia com o comércio de café, e nas férias eu ia lá, né? E quando eu cheguei mais ou menos à idade de 12 anos era... No final de uma férias, depois de ter ido todos os dias, ele chegou para mim e falou assim, filho, é melhor você estudar. Agora, eu sou muito bom para venda, viu? Nossa, era muito bom. E também sou muito bom para pedir, né? Porque a gente sabe, quando você pede, tem duas respostas que já é clássica, né? Ou sim ou não, né? Então a gente pede, sempre esperando o sim. É, mas você também é aquele cara que quando a pessoa já está vendo na calçada, a pessoa também já atravessa para outra, porque sabe que você vai pedir alguma coisa. O cara vai, já vem o Rui ali, deixa eu passar para o lado de cá, fazer de conta que não estou vendo, que vai pedir alguma coisa aqui. É, e a gente pede mesmo, porque a gente pede não para a gente, pede para os claro, outros. Claro, né? Claro. Carlinho, perguntinha aí, tem uma ele pergunta do Daniel também. Ah, é, a pergunta que eu fiz lá, o Fábio. Caio Gana, né? Não, do Marcos é já fez. Mesmo. É minha mesmo, né? Qual que é o antídoto, na sua opinião, qual é o antídoto para o suicídio? Não, aí quando você ele, fala de criança, né? Ah, e que a gente, para ensinar para os nossos filhos, ensinar para os nossos filhos, né? Para os nossos filhos. Exatamente. Eu vou responder a do Rodrigo primeiro, porque eu preciso ficar de bem com ele. O Rodrigo, quando eles me pediram para escrever esse livro e fazer palestras, e eu... que é muito pouco conhecimento, na verdade, a respeito de estatísticas, coisa e tal, eu não pensei duas vezes, eu joguei a pergunta de volta para o mentor, né? Assim, na opinião da espiritualidade, qual é o maior problema que está acontecendo com os adolescentes, com as crianças, com os jovens, sob o ponto de vista do suicídio? A resposta foi curta e grossa. O problema está na família. Fala assim, está na família. A falta de amor, a falta de interesse pelo que acontece dentro de casa com os filhos é o maior fator, né? Depois, pesquisando, fazendo estudos, inclusive com um psiquiatra espírita, que hoje ele já desencarnou, que é José Luiz Condotta, um amigo querido e saudoso, que inclusive me ajudou a escrever um capítulo desse livro, né? Ele já desencarnado, ele me intuiu o capítulo referente à depressão. A depressão era a especialidade dele. Nós aprendemos muitas coisas. Por exemplo, com relação às crianças. A falta de amor é o principal fator, né? E também o exemplo que a gente dá. Ter e não ser. O mais importante é ter. Tem crianças dentro de casa que elas percebem, criança é muito bom para perceber essas coisas, que na ordem de importância dentro do lar, elas estão atrás, inclusive, dos animais de estimação. Você imagina uma criança de 7, 8 anos, e ela já sabe que para um pai ou para uma mãe, ela está em sexto, sétimo lugar em ordem de importância. Que ninguém se interessa, ninguém pergunta, né? Muitas crianças hoje estão trazendo, inclusive, problemas de outras reencarnações. Olha, todo mundo traz, né? Mas hoje está muito acentuado o problema do complexo de culpa, né? Muitos espíritos estão retornando justamente para vivenciar e se reharmonizar com a vida. Trazem traumas, trazem complexos, trazem o problema da culpa, né? São crianças que precisam de muita atenção, né? Você pontuou muito bem a questão de não ter a rigidez que muitos familiares tinham no passado, né? Os nossos avós, bisavós, né? Mas eu também quero colocar que a falta de disciplina, a falta de você educar, dizer um não, mostrar realmente valores que são importantes sob o ponto de vista do espírito, é importantíssimo como fator de prevenção, né? Hoje nós temos uma camada da população, das famílias, uma camada das famílias, que elas são muito permissivas, elas deixam a criança fazer absolutamente tudo, porque a educação moderna, né? Eu só ouvi o outro dia, a educação moderna, né? Hoje nós temos educadores modernos, eles acham que a criança tem que ter livre-arbítrio, fazer tudo o que querem, não recebem um não, não aprendem, não aprendem a adquirir a resiliência para os embates da vida, estão recebendo tudo de mão bem beijada, nunca houve um não. Eu, por exemplo, tive um funcionário, eu não fui funcionário direto, mas foi um funcionário da empresa que eu trabalhava, que eu entrevistei, e ele decidiu ir embora porque o chefe dele disse um não para ele. Um jovem saiu de uma multinacional, um cargo bom, promissor, né? Porque ele podia galgar, subir, ter posições e assim por diante, porque o chefe disse não para ele. Eu nunca ouvi um não em casa, não vai ser agora que eu vou ouvir. Você imagina o futuro dessa pessoa, né? E os filhos que não têm esse não, por exemplo. Quando chegam na vida real, na vida que eles vão ter que viver, eles não conseguem lutar, porque todo mundo, tudo já veio de bandeja, não conseguem superar as dificuldades que a gente vive. Então, nós precisamos, sim, primeiro fator, amor. Amor em casa. Segundo fator, atenção para a criança, porque muitas crianças estão vindo com problemas delas mesmas, de outras existências, e a gente precisa perceber isso, tratar isso, encaminhar essas questões adequadamente. Mas o maior fator é a história do amor, né? Quem ama vai cuidar, né? Quem ama cuida, não é assim? Então, nós precisamos como maior fator para as crianças. Porque eu falei crianças, você citou os seus filhos, que são pequenos. Hoje, crianças de 5 anos de idade se suicidam. 5 anos de idade. Você sabe o que é isso? Incrível, né? É. Incrível. Eu trabalhei muito tempo com trabalho espiritual e tinha o nosso mentor lá. Eu perguntei uma vez para ele, me diga uma coisa, o que eu tenho que fazer para criar bem meus filhos? Ele falou, olha, você cria com muito amor e fale menos não para ele. Você fala mais sim, mas esse sim tem que ser coerente com tranquilidade. Porque a gente observa que muitas vezes nós sempre falamos primeiro o não para depois falar o sim. E essa é uma dificuldade que os pais têm. Tá sempre, as mães, principalmente, têm a mania de sempre não, não, não, não. Depois ela... Eu tinha um problema com a minha mãe que era assim, né? Tudo que eu pedia para ela, não, não, não. Depois ela permitia. Então a gente vê que nós precisamos dizer mais sim, mas com coerência, com tranquilidade. É não um falar sim... o não simplesmente por falar o não. É um sim condicional. Sim. Né? Então, assim, ao invés de jogar o não lá na, direto, falar assim, olha, você quer isso? Tudo bem, você vai ter. Depois de tal coisa. Não, não condicional, mas no sentido de troca. Vai falar, olha, depois Sim. disso, depois de jantar, você vai fazer isso. Ah, você quer assistir? Não, tudo bem, você vai assistir. Depois tomar banho. Então, assim, é condicionar, né? Falar o sim, mas condicionar para que... Porque disciplinar. Uma coisa que o Fábio falou, e tem muita razão, a disciplina não é punição, né? É no sentido de educação. É assim, é educar. Disciplina vem de discípulo, que vem de aprendiz, que vem de pupilo, que vem de discípulo de Jesus, como a gente fala, né? Que é aprendiz. Não tem nada a ver com punição. Não tem nada a ver com castigo. Não. É disciplina. E eu tenho aprendido cada vez mais isso. Porque eu venho de uma lição de que disciplina era punição, disciplina era castigo, disciplina era você dar uma lição para o filho de uma forma que vai gerar uma energicamente, que ele vai lembrar. Só que aí a gente entende que o cérebro não funciona desse jeito. O cérebro, ele, quando ele tá lá fazendo um mau comportamento e você já vai em cima dando uma lição de moral, ele piora a situação porque o cérebro não está condicionado ao aprendizado, não está condicionado à disciplina. Ele está condicionado no animal, a fugir, a se defender, a ter medo, a brigar. E aí entra dentro da defensiva no ponto de não conseguir ter a pessoal. peraí, deixa eu arrumar aqui. Calma aí, pronto. Então, como eu estava dizendo, está condicionado a fugir e não está condicionado a aprender. Não tem aquela serenidade, a tranquilidade para poder aprender. Então, o que eu tenho aprendido é, primeiro, calma a criança para que ela possa se colocar num estágio, num ponto de aprendizado, para depois dar a lição. Ao invés de ir lá e já tentar educar, já tentar disciplinar. A disciplina é importante. E é importante não fazer o que eles querem. Mas o importante é como você fazer isso quando eles não... Como lidar com a emoção dele quando você fala um não. Ou quando você não permite ele fazer alguma coisa de forma condicional. Né? Tudo bem, você vai fazer isso depois de tomar banho. Ah, mas ele não quer tomar banho agora. Aí começa a chorar. Então, a primeira coisa é acalmar a criança e depois disciplinar, né? É essa parte que entra o que o Fábio falou, do amor, né? Que falta nas famílias, né? É normal ela não querer mesmo, tem que, isso aí tem depois que não quer sair, depois não quer sair, depois que entrou no... Não, eu estava vendo ontem, inclusive, mostrando os índios. Os índios não dão aula, eles dão exemplo. Então, ele estava dizendo que o índio, ele ensina o filho dando exemplo. Ele não ensina dando aula, explicando, ele ensina dando exemplo. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer, dar exemplo, viu? Porque não adianta você dar bronca no filho, aquela coisa toda, se você não der o exemplo necessário. Deixa eu fazer uma pergunta do Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia, senão não vai dar tempo. Ele pergunta: professor Fábio, como espíritas e profissionais de saúde mental podem lidar melhor em reverter a culpa de algum amigo ou familiar que pensa poderia ter evitado o suicídio de quem amava? Você disse espírita, no começo eu não entendi, desculpe. Vamos lá, vou perguntar de novo. Como espíritas e profissionais de saúde mental podem lidar melhor em reverter a culpa de algum amigo ou familiar que pensa poderia ter evitado o suicídio de quem amava? É. A questão da culpa, ela é muito inerente à própria pessoa. É, há uma tendência, realmente, de a gente se culpar pelo que aconteceu. Será que eu não fiz tudo o que eu podia? É complicado, sim. É, o profissional, ele sabe trazer corretamente a pessoa para a realidade, né? O psicólogo, um bom psicólogo, né? Uma pessoa que está preparada traz. Muitas vezes, a gente sabe que não fez tudo o que devia. E isso é um fato. Não tem como fugir disso. Mas é muito importante mostrar que nós estamos num processo de aprendizado e um processo evolutivo. Eu não posso esperar, eu não posso esperar agir perfeitamente. Eu não sou perfeito, né? Eu poderia ter notado algum sintoma, poderia ter notado algo, mas eu tenho que pensar também que eu tenho minha própria ignorância, meu conhecimento. Uma pessoa que está num estado de depressão não é doença, né? Mas tem características muito semelhantes a uma pessoa que tem depressão como doença. Todo mundo sabe enxergar isso. Pode pensar que é uma tristeza, pode pensar que é um momento da vida da pessoa, que ele teve uma frustração momentânea, depois passa. Nós temos uma correria danada. Então, a gente precisa trabalhar que nós somos ignorantes, estamos num processo de aprendizado, temos que trabalhar a questão do livre-arbítrio, né? Foi citado há pouco, né? A responsabilidade é no frigir dos ovos de quem comete e não de quem está em volta, né? Então, é complicado, é muito complicado. Por isso que eu disse, e que a própria OMS falou, que de 5 a 6 pessoas vão ficar traumatizadas nessa vida, né? Eles chamam de vida porque eles não pensam em reencarnação, e vai ser vão necessitar de um trabalho psicológico. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, né? Mas eu lido com essa questão da culpa pessoalmente. E eles lidam comigo a esse respeito dessa forma. Entender minhas limitações. Entender os pontos positivos que cada um tem. A gente sempre reforça muito, a pessoa que se sente culpada reforça muito a questão das culpas. E esquece de pensar nos pontos positivos que ela tem. Mas eu aconselho, na realidade, para ter uma resposta definitiva, a procurar um psicólogo, procurar um profissional nessa situação. Podemos fazer um momento de Gavari? Tem pergunta? Não, tem mais uma da Deli aqui. A Deli pergunta, o Fábio, a timidez mascara os sinais para uma tentativa de suicídio? Pode sim, porque quem é tímido tende a ser mais fechado, né? E isso é verdade, pode acontecer sim, pode ser. Costurando com amor, que o Rodrigo pediu para dizer o nome aqui, mas não disse. Tem outra pergunta. Como ajudar um ateu com depressão e vazio existencial? Já tentou o suicídio uma vez. Psicólogo. psiquiatra, dependendo do tipo de transtorno. Psicólogo, psicólogo e psicólogo. Fábio, falar em Deus e falar em espiritualidade, falar em outra existência, ele não vai acreditar mesmo. Então, só quem vai resolver o problema dele é remédio, tarja preta mesmo, não tem conversa. E isso é importante, né? É um tratamento, claro, pra, uma assistência, claro, profissional, né? Uhum. E geralmente, muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa que está atendendo ali na assistência fraterna, no centro espírita, é muito bom, é um caminho ótimo, mas não é um profissional. Né? Nem sempre é um profissional. Né? É, lembrando também que 90% dos ateus não são ateus, não, né? Ou eles são por circunstâncias, porque muitas vezes eles querem fazer um Deus que os homens criou e enfiar de goela abaixo na pessoa. E a pessoa, às vezes, ela tem muita coerência, ela usa muita lógica, muitas coisas, e ela não acredita no Deus que querem impor para ela. E às vezes é a oportunidade de nós também conseguirmos falar de Deus para essas pessoas nesse momento, mostrar a lei da ação e reação, como o Chico falava, as consequências que podem acontecer, falando um pouco da vida espiritual, que às vezes a pessoa, quando você tira esse Deus tirano, esse Deus punitivo fora dela e consegue mostrar um Deus da natureza, a pessoa consegue entender muito mais. Então, nem todos os ateus são ateus, ou seja, a maioria dos ateus são ateus, graças a Deus. É. O Dr. Stephanie, ele disse, viu, Jorge? Nosso Dr. Stephanie, ele disse que não acreditar já significa acreditar. Porque para você negar, você está negando algo que existe. Já começa por aí. É o cara que tem mais fé no mundo é o ateu, porque ele acreditar no nada é fora de sério. Porque a gente acreditar no tudo já é difícil, imagina acreditar no nada. Né? Então é uma agulha no palheiro, um ateu, que é um cara que não acredita em nada. Mas peraí, você não acredita em nada, mas o que é nada? Né? Entendeu? Desacreditar. Hoje tem uma outra pergunta, o Fábio. O que falar para a família de uma vítima para auxiliar no tratamento do irmão e não prolongar o sofrimento? Então, você se refere a alguém que tentou, conseguiu ou não conseguiu, né? Eu gosto de frisar as coisas que a própria Organização Mundial identificou, né? As dificuldades que a pessoa está passando. É importante para a família se conscientizar que ela precisa fazer alguma coisa. No caso de não ter conseguido, né? O familiar que não tenha conseguido. É muito importante conscientizar que ela tem que fazer alguma coisa. Ela precisa buscar ajuda, que ela precisa tomar determinados cuidados. Procura o profissional, né? Na categoria eu coloco da seguinte forma. Em primeiro lugar, procurar um psicólogo. Segundo, se tiver problema de transtorno, procurar um psiquiatra. Em terceiro, se for espírita, ir no centro espírita e procurar ajuda também nesse lado espiritual, questão do passe, desobsessão, tudo isso que nós conversamos. Eu acho que a conscientização do que está acontecendo é importante. Nós temos muito pouco conhecimento do que passa pela cabeça, ou que passa pelo espírito da pessoa que tem ideação suicida. Por exemplo, eu disse que 90% das pessoas que tentam suicídio têm transtornos. Ninguém sabe disso. Eu diria que é menos de 0,5% da população sabe disso. A partir do momento que sabe que a pessoa se conscientiza que um familiar tem um problema que é doença, que é um problema de saúde, né, já tem um norte, já tem um caminho, procurar um profissional, né? Quando você está dentro de um seio espírita, saber que 90%, 70% desse pessoal todo, 70% desse pessoal todo tem um problema espiritual atrelado, já tem um caminho, já tem uma via. Então, a informação, transtorno, a informação, obsessão, a informação, determinados cuidados, a informação, como é que é a psicologia de um suicida, né? Por exemplo, ele tem uma rigidez mental, uma ideação fixa, uma ideia fixa, é um processo de auto-obsessão. Você não tem um caminho mais. A pessoa não vê outro caminho. Tem que ter alguém para mostrar esse outro caminho para a pessoa, né? É, a pessoa tem a ambivalência, né? O suicídio, ele é ambivalente. Ele quer se matar, mas não quer morrer, né? Isso é outro fator importantíssimo de quem tem ideação, né? Matar um problema, né? Quer matar uma dor, né? Exatamente, ele quer acabar uma dor. Ele precisa de alguém que ajude a lidar com a dor dele, porque ele não quer morrer. 90% não quer morrer. Isso é dado estatístico, né? Porque dos 20 que tentam, 19 permanecem vivos, né? E todos os estudos indicam que ele não queria se matar, ele simplesmente queria evitar a dor. A partir desse momento, você também tem uma via. Aonde eu vou buscar ajuda para acabar com essa dor, né? E tem muitas coisas que são ligadas a perspectivas de vida, por exemplo. É, são fatores que são da própria sociedade. Por exemplo, isolamento do idoso. O isolamento do idoso é o maior causa, é o maior fator de risco para o idoso. E isolamento acontece dentro da família, ou porque ele está ficando surdo, ou porque a família, os jovens estão pensando no dia a dia, passa a ser um incômodo velho dentro de casa, né? O velho dentro de casa. Outro fator que é importantíssimo para o idoso são as perdas. Eu estou perdendo tudo. Eu estou perdendo minha capacidade física, eu estou perdendo minha memória, eu estou perdendo minha saúde, eu estou perdendo a minha condição financeira, eu estou perdendo o respeito que eu tinha na comunidade, eu estou perdendo o respeito que eu tinha dentro de casa. Eu era o provedor, agora eu sou, na realidade, o incômodo dentro de casa. Esse tipo de conscientização é importante, e isso é que a gente precisa falar para que as pessoas caiam a ficha. Olha uma coisinha tão boba, que é considerado o terceiro maior fator de prevenção para o idoso. Terceiro maior fator de prevenção, né? Depois eu vou contar o primeiro, mas eu vou começar pelo terceiro. Dá um animalzinho de estimação para o idoso, para que ele crie, na realidade, um interesse. O maior fator, você sabe, ó, OMS, hein? Organização Mundial da Saúde, maior fator de prevenção para idoso, religiosidade. Religiosidade. Eu não estou falando em ir para missa, não estou falando em ir para o centro. Essa questão de entender, na realidade, algo espiritual, né? A pessoa pode aceitar, pode não aceitar, mas é considerado o maior fator de prevenção no idoso, né? Na criança, por exemplo, a valorização do que ela faz. Ela fez um desenho, vamos valorizar o desenho dela, né? Não valorizar o ter. Ah, você precisa ter, você precisa ter um emprego que te dê muito dinheiro, você precisa ter uma faculdade que seja excelente, você precisa ser rico, porque se você não é rico, você não é nada. Não, começar a mostrar, por exemplo, os nossos filhos, mas tem que primeiro internalizar, né? Eu entender que o que vale na vida é o que eu sou e não o que eu tenho, né? A gente é muito apegado, é muito capitalista, a gente é muito materialista e esquece de valorizar as coisas importantes. O depois, o que seja um religioso, vamos pensar no religioso, qualquer que seja o religioso. O que é mais importante? A eternidade, a imortalidade que a gente tem depois que vai embora? Pensa um católico. Eu vou para um paraíso, eu vou para um purgatório, eu vou para um inferno. O resto da minha vida, que é eterna, né? Ou seja, a gente sabe que a palavra correta não é isso, porque nós somos imortais, né? Então, o que é mais importante? É o que vem depois. Para o espírita, mais ainda, né? Porque nós temos uma conscientização do que é o depois, né? E mesmo nós damos tanto valor a essa vida, e o que é mais importante é o que vem depois, é o que nós estamos preparando para o depois, o espiritual, esse lado do espiritual. A própria valorização da vida é outro fator importante. Eu valho, eu vivo, eu sou um filho de Deus. Eu tenho meu valor que é intrínseco por ser, por existir. Tem um campo infinito de trabalho para se conversar, com os outros, para se conversar com as famílias, para se conversar dentro de casa. Fábio, é engraçado que você indiretamente respondeu, né, a minha pergunta do antídoto. É, porque essa foi uma pergunta que a Marlene Nobre fez para o Chico Xavier em 1983, em agosto, num evento de Encontro da Paz. E ela colocou no livro dela Lições de Amor, Lições de Sabedoria, que ela, são entrevistas que ela fez com o Chico, quando ela fazia faculdade de medicina em Uberaba, e ela passou um tempo com o Chico lá, pesquisando ele, né? Ela estava pesquisando ele e fazendo as perguntas e colocando no livro. E ela perguntou justamente isso: Chico, qual é o antídoto para o suicídio? E ele respondeu isso que você falou, resumindo, né? A fé, que você falou sobre a religiosidade, ou seja, a fé em Deus, acreditar em algo, valorizar isso, né? Ter a fé em Deus, amor a Deus. Você acreditar numa fé futura, que é o que é a espiritualização que você comentou, que é você acreditar que existe uma vida depois da morte. E entender os efeitos e as causas. Quais são as consequências de se suicidar? Não sei se você lembra, a gente até está comentando aqui com o Jorge, na entrevista que o Chico deu para a Hebe Camargo, no Natal, acho que de 84, alguma coisa assim, 85, e para a Nair Belo. E ele perguntou, ela perguntou para ele: Chico, qual que é a causa dessas crianças que em tenra idade nascem com problemas físicos, mentais, ou sem falar, ou muda, ou nanismo e tudo mais? E todas ele foi elencando uma a uma a causa do suicídio na vida passada. E a causa que tem... Ele falou assim, não, a gente não pode generalizar, nem todas as crianças que nascem com especiais foram suicidas na vida passada, mas em sua grande maioria, sua esmagadora maioria, foram suicidas em vidas passadas. Ou seja, mostra que Deus, em sua misericórdia, dá a chance de voltar e a criança não tem a capacidade de tirar sua própria vida novamente. Então ela vai passar novamente pela dor que ela tentou matar, e ela vai passar com a consequência. Se ela dá um tiro no cérebro, ela não tem ainda tempo para poder restituir o cérebro, e ela volta com uma deficiência mental. Se ela se enforca, ela quebra o pescoço, a probabilidade dela receber um tapa do médico e ficar paralítica é muito grande. Quando ela se afoga com insuficiência ou tem uma enfisema pulmonar, ou quando ela se atira de um prédio, ela volta com provavelmente nanismo, né? E outras formas de consequências. Ou seja, então ele dá três antídotos, né? A fé em Deus, a fé no futuro, e entender as causas. E aí ele mata com a última questão, que eu achei muito importante, que é a questão que você falou da depressão. Porque quando Chico perguntou para o Emmanuel, o Emmanuel comentou com o Chico e falou: olha, quando bater aquela depressão, larga tudo que você está fazendo e vai ajudar os pobres. Yeah. Então, se até o Chico Xavier tem momentos de depressão, tinha momentos de depressão, imagine nós. A gente pensa no Chico como um ser que dedicou sua vida inteira ao próximo, e ele ter momentos de depressão e Emmanuel virar para ele e falar: larga tudo que você está fazendo quando bater um momento de depressão e vai ajudar as pessoas que estão em situação pior que a sua. Ou seja, isso nos remete ao trabalho. Né? E quando a gente trabalha em função do próximo, quando a gente trabalha e dá o exemplo para os nossos filhos de trabalho pelo próximo, a gente está, queira ou não, dando um antídoto para a depressão. Porque quando a gente vê pessoas em situações piores que a nossa, quando a gente chega, por exemplo, na casa da Marcela, que a gente está toda quarta-feira, e vê um pai que perdeu os dois filhos, um suicidou e o outro se desapareceu, um ano de diferença, aquilo para a gente... Né? É um antídoto. Você fala: cara, eu não tenho direito de entrar em depressão vendo uma situação de um pai desse. Quando a gente chega lá no Recanto de Luz, que é onde vocês fazem o trabalho, e a gente vê aquela pessoa em situação terminal, de cama, mesmo assim lutando pela vida, indo lá no Recanto de Luz, fazendo a cirurgia espiritual, tentando pela vida, e eu com aquele problema no trabalho, com um chefe pegando no meu pé, cara, eu não tenho direito de entrar em depressão. Então para mim, isso foi uma lição. E você falou de todas elas indiretamente, né? E só queria resumir, porque eu acho que é matador o que o Chico nos traz, né? É verdade. É, de certa forma, é dizer o seguinte: para de olhar teu umbigo e olha para frente. mas é importante. Eu vou fazer uma observação que é importante. Eu costumava falar nas palestras: tá com depressão, vem ser voluntário. Eu costumava falar isso. E um dia o Dr. Stephanie, que é o Dr. Arthur Neville, o espírito, ele falou assim: filho, não é bem assim, porque existem depressões que são traumas tão complexos que vêm de problemas de outras reencarnações, que muitas vezes leva de 2 a 3 reencarnações para serem tratadas, né? Então, é verdade, nós temos a tendência de olhar somente o nosso umbigo, nossos problemas, não percebemos que sempre existem problemas maiores, né? Sempre dá para ficar um pouquinho pior, né? Como diz o Dr. Xavier, né? Mas tem problemas que são traumas muito graves, muito sérios, de outras reencarnações, né? E também existe a questão da culpa. O José Condotta, ele me explicou, está no livro dele, né? Que a maioria das pessoas que têm problemas de depressão, por exemplo, a depressão é um dos fatores de risco maiores, a maioria, eles trazem o complexo de culpa e eles entram em depressão porque não querem enfrentar a reharmonização com as leis divinas, né? Por exemplo, um médium que vem com a mediunidade, obviamente, vem com a mediunidade e a maioria é para resgate, né? Para quitar, na realidade, através do amor, a multidão dos seus pecados, né? E não vai trabalhar mediunicamente. A chance de entrar em depressão é muito grande. Por quê? Porque fica uma luta enorme entre a consciência que cobra você ao resgate, cobra você se reharmonizar com a vida, e você como persona, que se contrapõe ao indivíduo, que é a consciência, e acaba não trabalhando. Então você fica renteando pela vida, ou seja, você fica margeando pela vida e não enfrenta o problema. Então, nesses casos, claro, o voluntariado seria um caminho, mas aí existe um problema muito mais complexo, que é, na realidade, o espírito. É a maneira como ele está se posicionando diante a vida, que é uma luta interior, é uma luta entre ele e a consciência. 26% dos casos está aí, para você ter uma ideia, né? A Joana tinha comentado isso, mas Joana de Ângeles, né? Mas os psiquiatras espíritas também comentam a mesma coisa. A esmagadora maioria das pessoas que vem com depressão, mas como doença, não estado depressivo, né? O que aconteceu com o Chico era um estado depressivo. Ele entrou em depressão por uma tristeza, as críticas que recebia, as coisas que ele via, muitas vezes tristeza mesmo do que ele via. Mas quando é doença, a coisa é muito mais complexa do que simplesmente vai ser voluntário. Precisa de tratamento mesmo. Eu fui corrigido isso. Corrigindo também a minha fala. Não disse que é um tratamento da depressão. É um antídoto para a depressão. Né, para a pessoa que não está em depressão ainda, porque a pessoa que entra em depressão remédio. Entrou em depressão mesmo, tem que tomar remédio. Não é nem centro espírita, centro espírita ajuda, mas tem que, questão de físico, né? Uhum. Tem que mudar o estado de humor. Rodrigo, a gente precisa fazer um momento de xingavale, senão o Carlos está assistindo a gente lá, daqui a pouco ele manda a gente embora. Quer completar? Eu te interrompi, Fábio. Não, eu completei. Eu queria só construir em cima, porque a espiritualidade tinha feito esse comentário comigo. Mas você colocou muito correto. Uma coisa é estado depressivo e a outra coisa é depressão como problema de saúde. Legal. Certo. Qual que é o momento? O momento hoje é independência do Brasil. Fábio vai comentar pra gente depois. Legal. No ar.

pátria do Evangelho que irradia o bem, que serve de modelo, que luta pela justiça, pela verdade. Independência moral. Crescimento real. Vamos todos começar neste dia a lutar por tais objetivos? Você sabia que Tiradentes, morto em 1792, continuou após a sua morte a trabalhar pela independência do Brasil? Ele estava com o príncipe regente Dom Pedro no Grito do Ipiranga. Isso demonstra que os espíritos, mesmo abandonando a carne, prosseguem nos ideais abraçados. Os espíritos, como os homens, amam o torrão que lhes serviu de berço. Se interessam pelas coletividades. Trabalham pelo bem geral. Nós continuamos aqui com o programa Vivência Espírita. Suicídio, precisamos falar a respeito com o nosso irmão Fábio Dionísio. Fábio, colocamos essa mensagem aí justamente porque nós estamos na Semana da Independência também. O que você poderia comentar? Uma mensagem maravilhosa, muito linda, em que um espírito nobre chamado Mahatma Gandhi conseguiu sintetizar em pouquíssimas palavras: seja você a transformação que você quer para esse planeta. Não precisa mais nada. Exatamente. Olha só. Encerra aí, Rodrigo, por favor, para a gente ver se ainda consegue fazer umas perguntas para o Fábio aqui. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com Fábio Dionísio, nosso grande amigo de Ribeirão Pires. Tem uma pergunta aqui, Fábio. Quem entrou aqui foi lá no YouTube do Recanto da Prece, Eurípides Barçanulfo. Lá, mas já deixo um abraço aí pro Beth, pro Carlos, que estão ouvindo a gente. Quem entrou aqui foi a Andrea Florencio. Ela manda bom dia. Quando eu tinha 14 anos, tentei o suicídio. Minha mãe tentou duas vezes. Minha tia e minha irmã também em tempos diferentes. E claro, gostaria de um esclarecimento a respeito, saber um porquê. Maravilhosas informações que o irmão Fábio está nos trazendo. Viva a vida. Tenho o estudo Medicina do Além do Fábio. Olha, é muito complexo você analisar um caso com algumas palavras, né? Com algumas palavras que foram ditas, né? As causas raízes podem ser muitas, né? Por exemplo, uma fraqueza do espírito com relação a própria existência. Existem espíritos que têm dificuldade de enfrentarem a vida e acabam retornando. Por exemplo, a Ivone Pereira. Nós conhecemos a Ivone Pereira, que escreveu O Vale do Suicida, e ela comentou que ela teve outras reencarnações em que ela se suicidou. E ela estava aqui para vencer essa dificuldade, e venceu, e estava para transmitir, de alguma sorte, informações que eram importantes para quem tinha ideia, né? Então, no caso dela, era uma fraqueza dela espiritual, uma coisa que tinha que evoluir, né? Existe a questão por essa, existe a questão de obsessão, ou seja, problemas espirituais que podem ser do grupo. Nós já tivemos casos a serem tratados aqui no Recanto de Luz, em que o problema era espiritual da família. Por exemplo, marido e mulher envolvidos em problemas, por exemplo, de goécia, né, de magia em outras reencarnações, conseguiram criar, na realidade, muitos obsessores, e os obsessores atacavam o núcleo familiar. Então, atacavam a esposa, atacavam os filhos e assim por diante. Isso é outro aspecto que pode ser. Então, não dá para ter uma resposta. Podem ser múltiplas causas. Pode ser afinidades, né? Eu estou no meu núcleo para vencer um problema, vendo o exemplo de outros que estão tentando, né? Para que aquilo me sirva de exemplo para que eu não faça. Ou pessoas que incentivaram isso em outras reencarnações. É muito complicado a gente fazer um diagnóstico. Existem múltiplas facetas desse problema do suicídio. Legal. Fábio, estamos na reta final aqui também, mas aquela tinha entrado aqui já há algum tempo também, perguntando para você, ela está dizendo assim, veio de uma geração em que pedíamos bênçãos aos nossos pais, aos nossos avós, e se pregava fortemente respeito aos mais velhos, aos professores, etc. Hoje em dia quase não existe isso mais. Isso poderia estar afetando a tantos adolescentes se perderem e sentirem desamparado ao ponto de suicídio? O Condotta, e não foi só o Condotta, na própria OMS, ele coloca isso, que existe, a resposta é meio longa, né? São três tipos de família, podemos classificar as famílias em três tipos. Existem aqueles que estão tentando, né? Que estão se esforçando para serem bons pais, educarem e assim por diante, mas vamos ser sinceros, é um grupo pequeno, não é um grupo grande, infelizmente. Existe o grupo que é considerado dos superprotetores, né? Que é uma falha enorme, acaba gerando um problema enorme com relação à educação da criança. Por exemplo, a questão da mulher trabalhar fora de casa, né? Culturalmente, durante milênios, as mulheres foram condicionadas para um outro tipo de papel. Então, elas mesmo entram em choque consigo por estarem trabalhando, muitas, eu não estou dizendo todas, mas muitas entram em choque por estarem trabalhando fora, e quando chegam em casa querem compensar isso. É um problema dela, com ela mesma. Não é real, é atávico. Foi trazido cultura, uma questão de cultura durante milênios. Os pais que precisam trabalhar fora os dois para sustentar a casa, e aí deixa com os avós ou deixa com outras pessoas, e tem a questão da culpa, sempre a questão da culpa. Então, super protegem. Ou porque foram muito rígidos, os seus pais, os seus genitores foram muito rígidos, aí eu não quero para os meus filhos o que eu tive que passar, né? E tem os que querem proteger, superproteger em função da sociedade mesmo. Não querem que eles enfrentem o que eles estão enfrentando. Mas é um tiro pela culatra, porque eles acabam não criando resiliência para os embates da vida. Não aprendem ao não. O não, não na palavra, né? Olha, cuidado com a palavra, né? Esse não que nós estivemos conversando. Nem tudo é permitido, né? Tudo posso, mas em tudo me convém, né? Enfim. E tem um grupo muito grande, que é a terceira categoria, que é a terceira classe de pessoas nessa classificação que nós fizemos, que são os que não estão nem aí. Nem aí. Nem aí. Né? Cada um vive a própria vida. Cada um está cuidando somente do seu umbigo. Chega em casa, vai para a internet. Chega em casa, pega o prato de comida, vai para a sala, né? Chega em casa, vai para o seu computador ou para a sua televisão que está dentro do quarto, entendeu? Então, havia uma rigidez, muitas vezes era uma rigidez violenta, certo? Não deveria ser assim, mas era a educação que eles tinham, que eles aprenderam, tinham aprendido com os pais, era uma questão cultural e assim por diante. Mas também não podemos descambar para o outro lado, né? A questão, quando a gente fala que tudo é amor, né? No frigir dos ovos, a educação ela tem que ser baseada no amor, é um amor de Pestalozzi, por exemplo, a forma como ele educava, que era pelo exemplo, né? Junto à natureza. Não estou dizendo para ir para uma escola de Pestalozzi, mas é a questão que o Rodrigo trouxe, né? Conversando, mostrando o que convém, o que não convém, né? Esse tipo de educação que nós falamos. Mas é uma educação que cria disciplina, porque o espírito precisa da disciplina. Uma coisa é a disciplina imposta pela pancada e a outra é a disciplina imposta pela razão, né? Isso é o que está faltando na maioria das famílias hoje. Porque não se conversa. Não existe interesse pelo que está acontecendo com o outro. Com a esposa, com o esposo, com o idoso, com o filho. Simplesmente cada um está muito individualista. Isso é realmente a esmagadora maioria das pessoas. Fábio, o Ari Rangel tem uma pergunta aqui, que segundo o Rodrigo vai ser a última de hoje. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz pergunta, fala das consequências do suicídio também para o corpo espiritual sutil, gerando lesões espirituais gravíssimas. O que o irmão diz sobre isso? Foi citado Medicina do Além. No Medicina do Além eu trato esse assunto. Quando você se fere profundamente, como é o caso de uma bala, uma facada e assim por diante, não é somente o corpo físico que recebe essa lesão. O perispírito também é lesionado, né? Quando é feito o ato, por exemplo, suicida, aí não tem, dependendo da situação, não tem atenuantes. Essa lesão vai permanecer no corpo espiritual, no corpo sutil, e não vai ser tratado, inclusive, porque no mundo espiritual poderia ser tratado. Existem hospitais lá, né? Por que, então, se existem hospitais, não são tratadas essas lesões no perispírito? Tudo depende da tua necessidade de crescimento. Então, foi citado, inclusive, você volta, reencarna com problemas, ou no cérebro, ou na respiração, né? Ou nanismo, e assim por diante. O que gerou esse problema no físico? É o corpo sutil, porque o corpo sutil, o corpo espiritual é o MOB, né? Modelo Organizacional Biológico. O corpo físico, ele é moldado pelo perispírito, né? Não é tão simples assim, mas em palavras muito rápidas, o que você vê fisicamente, quem foi que criou essa estrutura? Quem é que modelou essa estrutura? Teu corpo espiritual. Então, a lesão ocorre a nível de corpo espiritual. Se essa lesão não for tratada, isso vai refletir numa próxima reencarnação, porque essa parte lesionada não terá condições de moldar a região que lhe corresponde no corpo físico. Rodrigo, vamos então para os sorteios e para os aniversariantes. Vamos lá. A gente já passou do tempo, mas só comentando aqui que a Costurando com Amor é a Cleia lá de Uberaba. Agora que você falou, eu lembrei que eu ganhei uma camiseta do Costurando de Amor, né? Eu uso até hoje para divulgar aí o projeto. E aí não estava me atentando, Cleia, desculpa. É problema de idade. Sim. Tá chegando lá. Vamos... Legal, Cléia. Obrigado aí pela contribuição. Então, vamos para os sorteios. Então, os sorteios aqui com o oferecimento, né, da livraria Casa do Caminho. Né? A gente vai sortear, então, um livro. Sorteou aqui um livro e um CD. Né? Quem foi o ganhador do CD foi o Ricardo Araújo. Ricardo Araújo ganhou o CD, aqui o CD do Momento Espírita, né, que a gente sempre coloca o Momento Espírita. Então ele é só buscar lá na livraria do Casa do Caminho. E a Regina Pomponio. Regina Pomponio ganhou o livro. Barco. Regina Pomponio, Barco. Legal. Então a Regina... Trabalha com a gente lá no podcast. Ah, legal. Então a Regina e o Ricardo ganharam aí o CD e o livro, né? Basta ir buscar lá na Livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, 232, Bela Vista, né, e bater um papo com o Mário Vinhas lá na livraria. Quem então, ganhou o CD? Foi o Ricardo. Ricardo quem Araújo. Ganhou o livro foi a Regina. Foi, né? A Regina, né? Exatamente. Vamos lá para o aniversário? Vamos. Oferecimento de WS, Festas e Embalagens, né? Isso. Vamos, Rui, para os aniversariantes aí? Vamos, lá no Pau de Taça. No dia amanhã, a Luzia Davi, no dia 6. No dia 7, a nossa querida Marta Mara, que é a presidente da diretoria executiva da Fraternidade Paulo de Tarso. Muito, tudo de bom para Marta. No dia 7, o Lucas Fernandes, e no dia 8, a Marina Souza, também, todos eles lá do Paulo de Tarso. Isso, aqui também nós temos a nossa relação, já tinha falado a semana passada, mas essa aqui eu tenho que falar mais uma vez, minha esposa Maria Auxiliadora Dora, fazendo aniversário hoje. Hoje? Hoje, fazendo aniversário. Né? E amanhã quem faz aniversário dia 6 é a Ana Beatriz, a Bia, minha sobrinha também, faz aniversário amanhã. A gente deseja tudo de bom, né? Daqui a pouco eu tô lá na festa lá em casa, ela falou que ela ia ter festa, mas ela falou, Jorge, dessa vez não dá para fazer uma festa grande, só vou convidar meus amigos só. É. Algum de vocês aí foi convidado? Então se toca. Não. Então se toca que a Dora não deve gostar de vocês, não. Eu sei que ele ia fechar a rua, Pouso Alegre. Não deu para fechar a rua, fiz uma requisição lá na prefeitura, mas a prefeitura não deixou ainda, então acho que é por isso que ela resolveu fazer só pros amigos. Quem tá fazendo aniversário também, no dia 7 de setembro aqui, Nelson do Santos, dia 9 de setembro é o nosso professor Arnaldo Delpino, né? Opa. Agora a gente pode voltar a chamar professor, porque ele confirmou que tá dando aula no ITA lá, né? Na aula disciplinar de física. Então, o nosso querido professor Arnaldo, que é esposo da Mãe Girafa, né, Arlete, lá do programa Prosa Criativa, toda segunda-feira, 19 horas. Né, lembrando que o programa não é mais na parte agora, na sequência do Vivência Espírita, senão a gente já ia atrasar o programa dele de novo. Então agora o programa é segunda-feira, às 19 horas. Participem aí, 19h30, né? Participem aí, vale muito a pena. O Prosa Criativa sempre trazendo aí informações fora da caixa, né? Pensando fora da caixa. Então é isso. Vamos continuar o bate-papo? Isso, nós vamos encerrando, né? Encerrando, né? Vamos encerrar. Porque tá na hora, tá passando da hora já, então nós vamos agradecendo, né, a todos os nossos, desculpar aí também, já tô pedindo desculpa porque hoje tinha muito mais perguntas e nós não conseguimos fazer. Muita pergunta que o pessoal coloca aqui, não é muitas perguntas, as pessoas perguntam, né? Não, nunca é muito, né? Nós é que estamos incapacitados para poder conseguir fazer com que essas perguntas deslanchem aí, né, todas. E são perguntas assim, muito inteligentes, que não tem jeito do convidado responder mais rápido também, não. Ele tem que explicar, né? Então, vocês desculpem aí a gente por não poder conseguir fazer todas as perguntas para o Fábio. Nós vamos encerrar hoje com a música, Rodrigo, do Ed Moreno, Faça o Bem, Você Também. E eu vou me despedindo aqui de vocês. Rui, a próxima semana quem nós teremos aqui? Nós teremos o Alberto Carboni, que é um dos coordenadores do CVV aqui de São José dos Campos, vai falar sobre Setembro Amarelo e Suicídio. Legal, como nós falamos. Por que surgiu o Setembro Amarelo? Uhum. E o CVV é justamente aquele que criou essa prevenção do suicídio aqui no Brasil. Certo. Né? Uhum. Bacana. Então, pessoal, tchau para vocês. O Fábio faz a nossa prece. Isso, Fábio, por favor, você faz na hora que você fizer suas conclusões, em seguida você faz a prece para a gente, por favor. Perfeito. Já é para fazer? Bom domingo não, a todos. Bom domingo a todos e um grande abraço para a Dora, que hoje faz aniversário. Fico vendo que a Auxiliadora faz aniversário hoje, nossos parabéns a ela, da família Vivenciana, mas quem ganha o presente é a família, porque garanto para você que ela vai fazer tudo de bom para a família toda hoje. O que, que você acha que ela vai fazer hoje? Não é macarrão, não. Mas não é macarrão com frango, com certeza. Macarrão com frango é para quem não tem aniversário, para quem não tem uma alegria desse jeito. Nós desejamos a toda a família Vivenciana um excelente domingo, com muita paz, com harmonia, com o seu macarrão em família, com franguinho, e que sejam sempre ungidos e abençoados. Desejamos a todos um domingo na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Voltando ao aniversário aqui, em tempo ainda, né? Aniversário da Melissa, filha da nossa querida Claudinha, lá da AME. Parabéns também para Melissa, viu, Melissa? Amanhã, dia 6 de setembro. Todo legal. Bem? Agradecer aqui a todos os ouvintes. Já pedi também, estender as desculpas, porque a gente não conseguiu ler todas as mensagens. Mas agradecemos aqui a participação. E não falamos de CVV, né, hoje, justamente porque a gente vai deixar para falar semana que vem, né? Então é legal, a gente vai falar também sobre Francisca Júlia, que também foi uma poetisa, que foi suicida e que ajudou a construir o hospital, foi tudo a ver com o que o Fábio falou aqui também, que tem, existem transtornos, né? A gente recebeu aqui algumas perguntas, se não me engano, aqui, a Rosilma deixou uma pergunta sobre TDAH e transtorno, acho que a gente pode comentar sobre isso no próximo domingo, né? E que é muito interessante que eu estava comentando da Francisca Júlia, porque tem um hospital psiquiátrico que foi criado justamente por causa dessa pesquisa de identificar que tentativas de suicídio, tem pessoas que tentam suicídio, tem algum transtorno psicológico, que existe tratamento, existe cura, né, existe solução, né, e obsessão também, né? Então esse é um trabalho muito bonito que o hospital da Francisca Júlia faz aqui, e a gente vai comentar no próximo domingo também. Fala, Rui. E o Francisca Júlia é um hospital que foi originado pelo CVV, que foi o primeiro a se preocupar com a prevenção do suicídio. E o nome foi dado por Chico Xavier, né? Então, deixar o pessoal curioso aí para saber no próximo domingo, participar aí com a gente. Né? Então, a gente agradece, deixa aí a palavra para o Fábio. Antes eu não falei nada do encontro dos amigos, encontro mundial dos amigos de Chico Xavier e o 14º encontro nacional. Eu vou colocar aqui o vídeo no final do programa para vocês, da vinhetinha aqui, para vocês participarem aí do evento que está chegando, vai ser dia 3 a 10 de outubro. Fábio, por favor. Foi até curioso, né? Eu não falei do CVV e citei e escrevi um bocado sobre o CVV. Nesse livro, eu fiquei fascinado pelo trabalho, pela origem, pelo trabalho realizado e pela prevenção. Vocês vão ficar realmente fascinados com o trabalho que eles realizam e com a capacidade de prevenção que o CVV tem. Foi curioso não ter comentado, e eu escrevi muito no livro sobre isso. Queria agradecer a oportunidade de poder ter falado, né, ter compartilhado. Realmente me desculpo pelas limitações, porque eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, né, e procurei passar informação que qualquer um pode passar. Se eu conseguir, não sendo psicólogo, não sendo psiquiatra, acho que todo mundo tem condições de ter as mesmas informações. E a hora que vocês quiserem, eu faço a prece. Pode fazer. Então tá bom. Eu queria pedir a Deus por todo mundo nesse país, todo mundo que eu falo, principalmente pelo Brasil neste momento. A espiritualidade nos pediu sexta-feira que orássemos muito nesse 7 de setembro, que fosse um 7 de setembro de conscientização para todos, mas de muita responsabilidade, para que houvesse muita fraternidade, houvesse muita paz. E que concentremos nossas orações nesses dias para esse evento tão importante para a nossa nação. Eu peço a Deus que ilumine o país, que proteja o país, que ele sempre se mantenha, como sempre se manteve, atento a todos os seus filhos. E que possamos receber da espiritualidade a intuição, possamos ser dóceis instrumentos da espiritualidade para que esse feriado se torne um feriado de descanso, um feriado de paz e um recomeço na quarta-feira, pensando em tudo aquilo que foi a mensagem que foi deixada, sejamos nós a transformação que queremos para esse país. Agradeço aos benfeitores, agradeço também ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelas oportunidades infinitas que ele distribui a todo instante. Que assim seja. Fazendo bem, isso é o que faz